Vocês começaram suas jogatinas em qual ano? Assim, daquela jogatina. É, isso daí tudo vai para o pro programa de piloto. Primeiro, né? O piloto, né? Isso aí é o piloto. Eu não vou lhe dizer, não. Diga aí, cara. Também não vou dizer. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, remasterizado, Eduardo Filhote. Saudações, machineiros. Estamos aí porque, já que tudo volta, voltamos também. Também aqui conosco, remasterizando tudo, Neilson Lopes. Hoje é dia de remasterizar a pedrada dos outros no meio da rua, velho. Olha aí, olha aí. E hoje, pessoal, temos aqui um convidado mais do que especial, nosso grande amigo, companheiro aí, cofundador do MachineCast, Felipe Zu! Bem-vindo de volta, cara! Ô, valeu aí, velho. Tava aí juntando água até agora, mas agora tá de boa, dá pra tomar uns 3 banhos. Vamos nessa. Caraca! Passaram mais de 3 anos, caraca! Bom, pessoal, é isso mesmo, como vocês já podem ter visto aí nas postagens do cast, nas postagens dos spoilers que a gente dá durante a semana. Hoje é um episódio especial, número 150, foram 149 episódios, gente, vocês têm noção? Fora os especiais, os numerados, passou de 150, e hoje vocês vão escutar o episódio beta, o primeiro episódio da gente, o primeiro que a gente gravou lá em novembro de 1900. Mesmo. Lá no longínquo, né, 2014, novembro de 2014, quando a gente resolveu fazer uma gravação teste aí, a segunda gravação teste, no caso, né, o Alpha aí, que até hoje é um mito, não sabe se existiu mesmo ou não, mas o Beta existiu. E ele vai sair hoje remasterizado. Eu ainda não editei, né? Até o presente momento dessa gravação eu não editei ainda. Mas deve ter ficado legal, suponho eu, não sei. Só de ouvir o antigo já é legal, imagina ele remasterizado, né? É, o Marcos, ele acelerou demais o DeLorean, foi muito pra frente. Ou muito pra trás, né? Tira o pé, gente, tira o pé desse acelerador, meu amigo. E pra comemorar esse episódio aí tão especial, eu trouxe aqui todos os participantes daquele cast, que era eu, Neilson, o Edu e o nosso querido Felipe Zu aí, que já faz muitos episódios que não aparece aqui. E ele... Quando... Lá vem a cobrança, parceiro. Não, quando o podcast não tinha os 3 por R$1 que só escolhe jogo ruim, né, Edu? É, na minha época, agora eu posso dizer, sou mais velho que na minha época, porra. Só saiu. Na época do Felipe Zuno Cash era só jogo raiz, hoje em dia é muito joguinho no terra. Então tá, Felipe, aquela mensagem legal pros nossos queridos ouvintes, que estão sempre pedindo aí pela tua volta e sempre lembrando de ti com muito carinho, cara. Pô, galera, eu queria agradecer aí pelo carinho, dizer que agora eu vou ficar disponível mais uma vez, né? Futuramente, quando ele quiser aí nossa presença, só chamar que a gente vai vir com a peixeira e aloprando todo mundo, mano. Olha é aí. Nóis. Já Flávio. Viu, né, Flávio? Já Flávio era. Tá tchau. Tremendo, é. Tchau, Flávio. Tchau, Flávio. Flávio tá tremendo essa hora. Não mais de você não, tá? Obrigado. Caramba, que é isso, né? Ô, Nilson, alguém tem que servir o café, cara. Não, pra quê, cara? Eu pego, tá? Pode deixar que eu pego. Serve, nossa. Serve pra nada isso não, né? É isso. Lá, um abraço aí, meu irmão. Nada contra você e a galera que tá avacalhando aí. Nilson, aquela mensagenzinha especial de 150 episódios aí pro pessoal. Pô, cara, 150 episódios, eu achei que no, depois do terceiro a gente nem ia voltar, cara. Felizmente, né, a gente voltou. E por mais que o cast não tenha mais tantos ouvintes como antigamente, né? Tipo, pois é. Mas ainda temos muitos remanescentes ainda que ouvem a gente, que são ouvintes fiéis, mas esses... vagabundo não deixa os comentários lá, velho. Entendeu? Tem que deixar o comentário lá no site, seus boi. Eita porra, velho. Focar os fios da rua e Got Blue, vocês querem, né, velho? Edu, vai lá, Edu. Cara, 150. Eu lembro quando a gente tava começando que você, Tim Blue, virou e falou assim, cara, pra gente começar a ser reconhecido como podcast, a gente tem que ter pelo menos 100 episódios. Antes de 100 episódios, não dá nada, não sei o quê, não tem nem download, não tem nada. E tamo aí, cara, atingimos a marca dos 100, podemos nos considerar aí um podcast. Caraca, o Edu tá brisado, cara, é 150, porra. Então, a gente passou dos 100, a gente atingiu a marca dos 100... Entendeu? É, a gente pode ser considerado aí pelos parâmetros que você tinha colocado lá no beta, no original, não na remasterização, mas lá no original. Nossa, esse bicho é brisado demais, né? É. Né? Cara. Você acha mas, que aí... a Edu agora usa das leves, filho? A pesada é pouco agora, filho. Nada, deixou de ser natural, tá só mesclado, né, parceiro? Né? Mas, mas, cara, ao longo desses mais de 100 episódios que a gente gravou aí, que a gente já passou dos 150 gravados quando esse episódio sair, cara, foi uma transformação muito grande pra mim. Eu aprendi muito esse tempo todo com todo mundo que passou aí, a galerinha toda, o Zuz, o Pão, a Tice, que já não estão mais na equipe, o pessoal que ainda é da equipe, o pessoal que teve só nos staffs lá no comecinho, né, Tim Lu? É, também, não, podemos mencionar aí, ó, nosso querido Vantória, que ficou lá no começo, depois lá pelo meio teve no meio Diogo lá, Paixão. Não, sim, no começo foi o Vantória, foi o Diogo Paixão, isso, depois teve o Zop! Ah, depois teve o Zop também, porra. É verdade, cara, foi um aprendizado muito grande com todo mundo que passou por aí, que deixou a marquinha, e vamos aí agora rumo ao episódio 300. Caraca, o Edu já quer dobrar a meta. Uai, ué. Vamos ver se a gente tá reconhecido nos 300, né? Já atingimos 150% da meta, agora a gente pode dobrar a meta aí, ó. Então tá, pessoal, muito obrigado por vocês nos ouvirem aí durante todos esses episódios. Espero que vocês que continuaram ouvindo a gente desde o começo continuem ouvindo a gente por muito mais tempo, e os ouvintes novos que estão ouvindo de agora. Seguida aparece, né, Nilson, né, Edu? Seguida aparece um ouvinte aí novo. Ah, estou ouvindo cara, há um mês e pô, agora viciei, escuto muito outro dia, porra, e aquela maratona, né? O problema é quando acaba e a maratona, e né, é isso que é Não, é isso que é gratificante, né, cara? O cara chegar pra gente e falar, pô, gostei muito do podcast, tô maratonando. A gente fala, pô, deixa lá os comentários lá, sua sugestão lá no site lá ou no grupo, o que vocês Sim. acharam. Ajuda a gente, né, cara? É. Falar, pô, os caras tão ajudando a gente. Cara. É, tem gente que incentivando, né? Tem gente que cria Telegram só por causa do Machine, né? É, incentivando a gente a fazer cada vez mais isso aí, né, cara? Sim, sim. É um incentivo pra gente. Com certeza. Então, aos novos, sejam bem-vindos. Aos antigos, vamos continuando aqui. Espero que vocês curtam aí ouvir novamente o cast. Espero que ele tenha ficado bom, né? Apesar de já ter ouvido, quem sabe surgir coisas novas aí durante o cast. Então, fiquem aí agora com o episódio e vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Eu sou Leonardo, fala Marquinhos Pardo. Acorda essa criançada aí, vai. Vou acordar, ok, Zé, vamos acordar. Colégio! Agora criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar, pique, esconde, pique, cola e de pique, tá, tá. Brincadeira, também teve bandeira amarelinha pra quem gosta de pular. E aquela brincadeira de beijar. Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique-esconde, pique-cola e de pique, tá, tá, tá. também tem pique bandeira amarelinha pra quem gosta de pular. Ô Marques! Fala, Anderson Leonardo. Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar. Tá, então já que o Nilson tá o grande falador, aí Nilson começa uma história de infância aí, Nilson. Diz a idade, se tu lembra. Rapaz, uma história de infância. Eu vou falar uma parada que aconteceu. Ó, tava eu e meu irmão brincando de bicicleta na rua, né? Aí você sabe, né? Com aquela. Como que era aquela época? Meu pai comprou uma bicicleta mais pra mim e pra ele, pra andar, né? Putz. Aí eu já tinha, pô, eu era muito pobre, né? Bicicleta compartilhada. Ah, é. Aí ele andava um pouquinho. Aí tipo assim, você dá 10 voltas e eu dou 10. Aí beleza. Aí ele deu as. Aí eu dei as minhas voltas, né? Aí foi a vez dele. Só que ele não sabia curvar direito com a bicicleta, que ele tava aprendendo a andar ainda, né? Pois. Aí ele, agora é a última, né? Se eu vou virar aqui. Aí nossa rua tinha um buracão, cara. Grandão, tem? Caraca. Aí ele. Não, quando ele curvou, mano. Mas ele caiu lá dentro daquele buraco. Caraca, bicho. Eu vi o moleque chorando e a bicicleta rolando por cima dele, velho. Caralho, ele caiu, eu chamei meu pai, gritou, ai meu pai, eu falei bem assim, eu era molequinho, né, eu falei, meu irmão morreu. Puta, imagina o susto, velho. Bicho, eu saí correndo, igual pra chamar meu pai, meu pai desceu correndo, morrão, naquele, nossa, aí quando meu pai pegou ele, subiu, o moleque tava todo ralado, dente quebrado. Puta merda, cara. Todo regaçado, né? Eu falei, nossa senhora, bicho. Meu Deus. Aí eu falei com ele, bicho, da próxima vez, eu vou te ensinar a curvar, que você, pelo amor de Deus, bicho. Tá louco, mas falando em bicicleta, cara, teve uma vez, eu tava, acho que foi em 93, por aí, eu era pequenininho. Eu ganhei aquelas bicicletinhas tipo cross. E na minha casa tinha a minha rua, uns 5 metros da minha casa tinha o cruzamento e tinha um morro. Eu todo serelepe fui subir com a bicicletinha lá no alto do morro. Olha, agora eu vou descer embalado. E bicicleta nova, o freio era duro. Eu fui fazer a curva entrando pra rua da minha casa, pra direita. Era no interior ainda, a rua não tinha asfalto, não tinha passeio no lado, era um matinho, ficava na borda, e vinha uma senhora andando no cantinho. Eu vindo com a bicicleta fazendo a curva totalmente aberta, a senhorinha vindo, eu mentalizei e falei, vai dar merda. Na hora eu já falei, sai da frente que eu não tenho freio. A velha, juro por Deus, não é mentira, a velha parou, abaixou um cadinho os dois joelhos, ela fez a posição tipo pose de cavalo do Kung Fu, sabe? Ela parou os dois joelhos. Ela travou a bicicleta no joelho que me jogou longe, que eu caí rolando igual um saco de batata. Me derrubaram aqui, ó. Puta, velho. A avó do Jack Chan. A avó do Jack Chan, cara. Aí a velha pegou minha bicicleta, me pegou pela orelha, eu todo machucado, o joelho todo arranhado, chorando igual um bezerrinho. A velha me puxa pela orelha, me leva até em casa, me chama minha mãe. Aqui, que seu menino me atropelou com a bicicleta, que não sei o que, e eu chorando. Minha mãe olhou pra cara da velha, olhou pra mim, e a velha contando que eu parei a bicicleta com a perna aqui, meu joelho, como é que tá e tudo. Eu olhei pra minha mãe e falei, nossa, agora eu vou apanhar, feio, a surra da minha vida. Aí a velha foi, pegou, deixou a bicicleta, minha mãe olhou pra mim, eu não tava chorando tanto que eu não tava dando conta de explicar, minha mãe só olhou pra mim, eu falei, agora eu apanho. Na hora que eu olhei pra minha mãe olhou pra mim, minha mãe começou a rir da situação. Caraca, até a mãe zoar é foda. A velha é ninja, cara. A velha é ninja. É mãe do Chuck Norris. Pai, nossa mãe. Só pode. Fala aí, povo. Aqui é o Eterno Estagiário, Flávio Azevedo. Cara, gostou do episódio? Comenta, cara. Compartilha. Falou, valeu. Abraço. Eu era mais novo, assim, meus 10, 9 anos. Eu me lembro que eu ganhei minha primeira bicicleta de marcha, velho. Era 5 marchas, era bem pequena, eu parecia um gorila subindo na bicicleta, inclusive. Mas a gente costumava fazer na rua, lá de casa, pega de bicicleta. Só que era pega-pega, não sei se vocês conhecem a brincadeira como é aqui no Nordeste, a gente chama de pega-pega. De bicicleta? Isso. E pra nossa, pegar... Nossa, nunca joguei pega-pega de bicicleta. Justamente, pra pegar a pessoa... Você tinha que estar andando de bicicleta e dar como se fosse um cheirinho no pneu da outra pessoa. Então o que era? Era como se fosse aquela parte que bate um pneu do tal. Ah, sim. Pronto. Cara. Aqui a gente chamava de queimadinha. Pronto. Então tinha que dar um cheirinho. E eu era o pega da vez. E tava correndo na velô, né? Botei a marcha, a quinta marcha na primeira vez na minha vida e tomei carreira. Só que a rua era de barro, velho. E aí. Nossa. Tinha uma parte que na esquina da rua era um morro, como se fosse um morrozinho descendo. Eu sei que eu cheguei perseguindo o meu colega e bati no pneu dele, velho. O moleque voou lá pra baixo. Meu velho, o moleque voou. Cara, o moleque voou. Parecia cena, aquela cena de filme onde o cara desce o morro e sai se lascando todinho lá pra baixo. Cara, na hora eu gelei, o coração foi pra boca. Pra você ter uma ideia, ninguém tinha visto isso, né? Só viu depois que ele caiu. Eu peguei e me joguei. Joguei a bicicleta também, pô. Porque eu disse... Caí com ele, né, velho? Pelo menos eu tô livre da surra. Sim. Mano, quando cheguei em casa, o moleque contou a verdade pra minha mãe. Meu amigo. Foi... Eu tive que ir pro hospital, mas não foi da queda, não. Foi da pisa mesmo. Eu não entendi o que ele falou. Foi tenso. Foi uma surrinha... Da pisa. Aqui no Nordeste a gente chama de pisa, né? Nossa. Mas foi uma sova. Uma sova. Além de arrebentar, ainda apanhou. Puta, foi tenso, velho. Nunca mais eu brinquei de pega-pega de bicicleta. Ah, tá louco. A minha história é a seguinte. Na verdade, não é minha. Eu tenho uma de bicicleta, mas não é tão interessante. A mais interessante de bicicleta que eu conheço é do meu pai. Ele me explicando como foi a primeira vez que ele aprendeu a andar de bicicleta. Eu não lembro se ele pegou a bicicleta de um amigo dele. Isso é lá em 1940, 49, por aí, sei lá, por aí. Meu pai é de 35, por aí. E aí, ele pegou a bicicleta do amigo e tal. Bom, vou aprender a andar, mas era difícil se equilibrar na bicicleta e pedalar ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, ele não conseguia aquele impulso. O que ele fez? Ele foi descer um barrancão, só que não é esses barrancos que a gente conhece hoje, né, de beira de estrada. É tipo, como é que eu vou dizer assim, imagina sabe aquela tela do Windows XP? Sim. De grama? É aquilo lá. Então ele pegou e desceu aquilo, sem saber andar de bicicleta. Então o que ele desceu foi só no embalo e o equilíbrio da velocidade, né? E diz ele que se arrebentou todo, nunca mais subiu numa bicicleta. De fato, ele nunca vi ele andando de bicicleta, não sabe andar de bicicleta. Não é um meio inteligente de aprender a andar de bicicleta, né, cara? Se jogando barranco abaixo, né, velho? O cara não sabia andar. O cara não sabia andar de bicicleta é osso, hein? É brabo. Ah, tá louco. E a minha história de bicicleta, quando eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos, Eu entregava leite pro meu pai. Como eu entregava leite? A gente botava o leite naquelas garrafas PET de 2 litros, sabe? Meu pai tinha vaca, né? Obviamente não era leite de touro, enfim. Pô, estragou minha piada, velho. Pois é. Ele se autotrolou. Isso, exatamente. Aí tá, daí eu levava a sacola no guidão da bicicleta, ali umas... Quatro garrafas de 2 litros em cada sacola, né? Eram duas, né? Uma de cada lado da bicicleta. E saía de tarde pra entregar o leite. E era um momento, assim, que mais me dava raiva. Eu vou dizer pra vocês, isso em 94, 95, foram os... De 94, 95 foi quando eu entregava esse... fazia essa entrega de leite. E o que que dava na televisão às 6 horas da tarde? Todos os dias. Cavaleiro do Zodíaco? Exatamente. Mas... Então eu saía puto da cara pra assistir Cavaleiros, né? Eu queria assistir e não podia. Rapaz, eu saía correndo de casa, do colégio que eu estudava à tarde, mas vim igual ligeirinho, bicho. Não assistia, Felipe? Eu assistia muito, eu parava meu treino de natação, pra você ter uma ideia. A galera, eu fazia natação quando eu era mais novo. Sim. E aí, quando dava 5h30, ninguém, os moleques, eles paravam como se fosse uma greve, uma mini greve ali. Não vamos fazer natação enquanto não terminar Cavaleiros. Ficava todo mundo na borda e nossa, assistia no telão de um retroprojetor, pô, do clube lá. Uhum. Meu amigo, era muito bom, velho. Muito Eduardo. Bom. Nossa, que isso, cara. Cavaleiros do Zodíaco eu via direto. E, tipo, o meu primeiro contato com spoiler brutal e fatal na vida foi minha mãe com Cavaleiros do Zodíaco, por incrível que pareça. Como assim? Como assim sua mãe? É, porque minha mãe assistia Cavaleiros do Zodíaco e também. Aí eu estudava de manhã. E na época a Manchete passava Cavaleiros de manhã, o inédito, e reprisava 6 horas da tarde. Como eu estudava na parte da manhã, eu chegava em casa, minha mãe e minha irmã já tinham assistido o episódio. Então eu cheguei em casa todo serelepe, todo empolgado, que o episódio do capítulo anterior tinha sido a batalha na casa de câncer. O Yoga tinha sumido. Tava todo na expectativa. Some na de gêmeos. Na de gêmeos, isso, perdão. Aí tinha sido a batalha da casa de gêmeos, o Yoga tinha sumido. Aí eu tava todo na expectativa. O que que vai acontecer? Eu cheguei em casa, minha mãe e minha irmã, as duas com cara de marmota. Ué, gente, o que aconteceu? Ah, não vou assistir Cavaleiros do Zodíaco mais, não. Nunca mais eu vou ver esse desenho, porque o Yoga morreu. Aí eu, o quê? O Yoga apareceu na casa de aquário com o mestre dele matou ele. Eu não vou ver o desenho mais, não. Como assim? Velho, eu chorei. Eu não queria ver. Aí vocês falam, aí imagina, né, cara, eu saía puto da cara que eu queria assistir o troço. Então, assim, eu saía 5h06, então eu queria voar, né, cara. E era, assim, questão de uns 2 quilômetros, assim, pra dar uma volta, assim, no bairro, assim, pra entregar tudo. E eu me lembro que, quando eu já tinha entregado todos, eu tava descendo uma lomba, aqui no sul, ladeira, lomba, é a mesma coisa. Ah, ok. Vou anotar aqui. E aí, descendo rápido, né, cara? Pedalando rápido. Só que é o seguinte, eu já tinha entregado tudo. Eu tava voltando com as garrafas vazias que as pessoas me entregavam pra encher e assim por diante, né? Dava uma cheia e pegava vazia. E aqui, como as sacolas já estavam vazias, estavam leves, o vento, né? O vento de tanta velocidade fez a sacola vir para trás e encaixou a garrafa direitinho entre o meu joelho e o guidão da bicicleta. Beleza! Velho, eu arrastei no chão, olha, nem sei quantos metros, mas eu fiquei assim, o osso do queixo aparecendo. Puta! Eu tenho uma cicatriz até hoje no dedo polegar esquerdo, tô olhando aqui para ela agora. Assim, parece que foi uma operação que eu fiz, sabe? Apareciam os nervos. Olha, foi coisa louca. Não quebrei nada, mas eu perdi muito bifezinho ali no asfalto. Caraca, e não bicho. Era asfalto, cara. Era as pedrinhas pequenininhas que aqui a gente chama de saibro. Chegou a me dar tilt agora, porque você falou isso agora. É, bicho. Pois é. Olha, me arrebentei. Aquele dia eu me arrebentei, cara. Nossa. Nunca tinha me arrebentado tanto andando de bicicleta que nem aquele dia. Tudo porque eu queria chegar em casa logo pra ver Cavaleiros, né? E eu acho que naquele dia eu sangrei mais que o Shiryu na luta contra o Dragão Negro, né? Mas naquele Caraca, Mortal Kombat? Eu acho que nesse dia, com certeza, a Saori deve ter te levantado, né? Tipo... Aí ela começou. Team Blue. Acorda, Team Blue, você tem que lutar. Vive, cara. Vive. Ali nem com o oitavo sentido levantava. Foi demais, cara. Muito bom. Aí nessa hora foi quando ele teve que recorrer à ajuda do amigo Shun dele. Não. Shun não entra no Rio Grande do Sul. Nossa. Diz que no Rio Grande do Sul o Shun é vendido com armadura prateada, cara. Não é armadura rosa, não. que o apelido do Team Blue é Team Blue justamente porque ele fez a parte do Yoga, que tem a roupa azul por baixo, Blue, e o Shun, o amigo dele. Não, não, porque esse, eu não assisti a primeira temporada, só a partir da segunda que ele já tava com a roupa branca. Uhum. Olha só, velho. Aham, tá bom. Fala, meus lindos, aqui é a Janeide. Vocês gostaram do cast? Compartilha, comenta. Sabe quanto que eu ganhei pra fazer essa vinheta? Nenhum real. E foi ótimo. Vê só, eu vou falar um pouco sobre a implicância entre irmãos. Isso é muito comum, né? Eu tenho uma irmã mais velha, certo? Irmã mais velha. Três anos mais velha que eu. E a gente sabe que as mulheres, elas se desenvolvem e têm mais força que os meninos na infância, né? E ela sempre fez judô e eu não sempre levava uma surra dela. Em qualquer coisa que eu ia contra ela, levava uma surra. Implicar, levava uma surra. E eu tinha que arrumar um jeito de me vingar dela de algum jeito. Bater nela eu não ia conseguir, certo? Então o que é que eu pensei? Ela tava na fase de terminar, de parar de fazer xixi na cama. E eu pensei comigo, pô, já faz 3 meses que ela tá sem fazer xixi na cama, minha mãe toda orgulhosa falando e tal, eu disse, não. Assisti um filme na época, eu não lembro o nome, na sessão da tarde, que tinha um pivetinho que ficava no ouvido da pessoa, fazendo o chiado enquanto a pessoa dormia, e o cara se mijou na cama. Eu disse, não, eu vou fazer isso quando ela estiver dormindo, e vou tirar sarro dela pro resto da minha vida, né? 10 anos fazendo xixi na cama e tal. Beleza, esperei ela dormir, esperei minha mãe dormir e tal. Esperei todo mundo foi dormir, eu acordei de mansinho, fui pro quarto dela. Fiquei lá no ouvido dela. Acho que uns 20, uns 20 minutos, meia hora. E ela rolava pra um lado, rolava pro outro e nada. Eu já tava quase desistindo quando, de repente, eu... Meu, ela começou a se mijar, velho. Bicho. Cara, eu dei uma carreira. Eu dei uma carreira porque eu ia rir, eu queria rir alto, tá ligado? Eu não conseguia. Eu corri pra o corredor e de lá já comecei a me estourar e entrei na cama. Meu pai levantou na hora e eu fingi que tava dormindo lá e tentando segurar o riso. Quando chegou de manhã, cara. Eu acordei, né? Eu estudava à tarde. Eu acordei. Acordei. Eu sou maléfico, velho. Sou maléfico. Caraca, aí, bicho. Eu acordei. Que bicho, pariu. Eu não podia descer o braço nela, velho. Era impossível pra mim. Tinha que tirar onda de algum jeito. Então, quando eu acordei, eram as 9h30 da manhã, quando eu era mais novo. Velho, eu vi o colchão lá, estendido no como diz, no terreno, né, que a gente tinha na varanda, pra pegar um solzinho e tal. Claro, e aí eu olho o Cláudia toda cabisbaixa e tal, ela lá toda cabisbaixa e eu já dando uma de doido, né, disse, e aí, o que foi que aconteceu? Aí minha irmã, minha mãe, né, sua irmã, depois de 3 meses sem fazer nada, de novo fez xixi na cama, vou ter que comprar outro colchão, esse colchão vai ficar mofado, isso e aquilo outro. E eu, poxa, Cláudia, eu com 8 anos, 7 anos aqui, não faço mais xixi na cama faz 1 ano, e tu, pô, bicho, comecei a tirar sarro dela, velho. E minha mãe, pode tirar onda mesmo com ela pra poder ver se ela aprende e tal. Bicho, uma semana eu passei tirando onda com ela. Só que aí, minha mãe flagrou falando com o meu vizinho, velho, que eu fiz isso. Pô, se já era impossível sentar-lhe a mão na irmã, imagina na mãe, né? Pô, você deu mole também, cara. Caraca. Não, pô, eu tava na rua, velho. Minha mãe tava dentro de casa. O que é que ela foi fazer na porta, velho? Não sei, velho. Pô. Eu sei que eu fiquei de castigo 1 mês, velho. 1 mês de castigo. É, ainda levei uma sova de novo. Ah, pô. Não, se ferrou. Mas minha vingança foi maligna. Foi. Durante uma semana eu colhi os frutos, né? Tá depois... certo, tá certo. Valeu a pena. É verdade. Ô, cara, eu tenho uma história de implicância com irmãos, mas são dos meus primos, na verdade. Eles são irmãos. Ele é mais velho que a minha prima. Acho que são 8 anos. Ele é 8 anos mais velho que ela. E ele é muito troll. Sempre foi. A vida inteira ele foi troll pra caramba. E teve uma época que eles estavam morando lá na casa da minha avó. E na casa da minha avó tinha um barracão nos fundos, assim, tipo uma casinha à parte. A minha prima fez lá uma casinha de bonecas. Então tava lá cheio de boneca na casinha, aquela coisa toda. E minha prima vivia brincando lá dentro e tudo mais. Aí meu primo, um dia muito malévolo, pegou um boneco do Fofão, que tava dentro da casa. Minha prima lá dentro do barracão brincando. Ele foi lá de escondidinho, ficou na beirada da porta, pendurou o Fofão de cabeça pra baixo, no alto da porta, assim. Aí virou: Flávia, eu vim te pegar, Flávia. Rapaz, nossa, velho. A menina saiu correndo igual um curisco, que ela atravessou no meio de todo mundo. Eduardo, eu tinha um medo desse Fofão quando era moleque, bicho. Velho. Rapaz, eu não podia ver esse troço começar a chorar, dele. Minha mãe queimou da gente, velho. Minha mãe queimou o Fofão da gente, porque teve aquela história lá do punhal, que tinha um punhal dentro dele. Acabou que ela queimou o boneco lá e não tinha nada, velho. Aí eu fiquei sem meu Fofão, velho. Que coitado, merda, cara. Deus, ficou sem o Fofão dele. É foda. É tenso. Ô, velho, ele era muito troll, cara. Ô, a menina correu igual um curisco, que ela perdeu o ar. Ela chegou na sala no meio de todo mundo, ela queria falar. Todo mundo: o que aconteceu, Flávio? O que aconteceu? Oh. A gente não sabia se ria. Que merda, muito... cara. Que merda, cara. Porra, cara, eu tô aqui tentando me lembrar de alguma história com os meus irmãos. O problema é que o meu irmão mais novo, somos quatro irmãos, né? Uhum. O meu mais novo é 17 anos mais velho do que eu. Vai trollar aí? Bah, daí não tinha como trollar. Não é, cara? Chorou, tomava tapa. É verdade. Aí é tenso. E o pior é que é o seguinte, cara. O que eu tenho de intriga com o irmão é o seguinte. A minha mãe sempre dizia pra mim que eu tinha que dar passagem pros mais novos. Então, tipo assim, passagem ela quis dizer assim, não levar em consideração, sabe? Isso. Quando ia um primo lá pra minha casa, lá os primos eram muito mais... novo e coisa e tal, aí eles começavam a incomodar e eu tinha que, né, deixar, não dar bola e coisa e tal pra não criar casa. Só que quando era o meu irmão comigo, ela não falava a mesma coisa, cara. Eu sempre me ferrava, eu não conseguia assistir o que eu queria, eu não podia fazer o que eu queria. Se eu queria ver algum Chaves ou algum programa que dava na época, eu não, ele que tinha preferência da TV, porque, sei lá, porque é mais velho, né? Mais músculo, né? É, eu sempre tomei nos olhos, cara. Nunca fui privilegiado por ser irmão mais novo, por ser o cara. Eu aprontei muito com minha irmã. Acho que minha irmã é uma santa, velho. Em relação. Não, uma santa não de implicância comigo, né? Mas por ter me aguentado, eu era muito. Peste, não sei, velho. Agora eu sei por que tu apanhava tanto. Ah, cara, mas valia a pena. Cada surra valia a pena, velho. Tá doido? Pra você ter uma ideia, eu implicava até com minha mãe. Eu trollava minha mãe, velho. Teve um dia, agora também minha mãe sempre foi muito... O medo eu tinha todo da minha mãe, não do meu pai. Sempre era o contrário. Teve uma... Não sei se eu vou emendar uma história aqui, só pra você ter uma ideia. Eu tava na casa da minha avó. E na casa de avó a gente sempre tem razão, né? A mãe não pode brigar porque a avó protege, tudo direitinho. Então, na época eu me lembro que minha mãe tava lendo um livro qualquer que eu não vou me lembrar o nome dele. E eu tava pedindo R$2, eu acho que era R$2 na época, se era, não sei se era real ainda. Depende da idade que tu tem. Eu tinha 10 anos. Isso eu lembro porque as marcas existem na minha perna ainda. O real tá com 21 anos. Então, vê só. Eu comecei a pedir R$2 e ela dizendo que depois que terminasse o capítulo ia me dar, que eu queria ir justamente pro fliperama. Eu fiquei daquele negócio de vencer pelo cansaço, né? Vai, mãe, por favor, me dá R$2. Daqui a pouco, não, vai, me dá R$2, tá todo mundo jogando lá, por favor, vai, me dá R$2. Se você falar mais alguma vez, eu vou bater em você. Aí eu fui lá, né, eu tinha que falar, né. Aí eu fui no ouvido dela e fiz: mãe, me dá R$2. Nossa. Ela levantou. Corre, negada! Bicho, ela levantou, eu acho que ela deu um impulso, foi com a bunda, velho, não foi com o pé, não. Ela levantou de um jeito parecia que ela tava no, na velocidade da luz, velho. Levantou, agarrou. Ela levantou, agarrou minha camisa, né, velho? Só que eu era magrinho quando era pequeno, né? Diferente de hoje, infelizmente. Aí eu consegui tirar minha camisa e ela ficou com minha camisa na mão, saca? E no, no quintal da minha avó tinha um pé de jambo, velho. Eu corri pra esse pé de jambo, subi, velho. Subi rapidamente, assim, fiquei lá em cima. E ela mandando eu descer, eu disse, não vou descer, não. Ela, você vai descer que você vai me apanhar agora. Eu, não vou descer. Ela, tá bom, vai descer não? Vou não. Ela pegou, foi lá dentro, pegou um banco, botou o banco que ela tava lendo, ficou lá embaixo lendo o livro, esperando eu descer, velho. Nossa! Bicho! Bicho, eu acho que eu fiquei umas 3 horas, velho, lá em cima do negócio. Agora, eu não fiquei com fome porque jambo tinha de monte, né? Então eu tava lá comendo... Eu tava lá comendo jambo e tal, de vez em quando jogava um carocinho fora, só que no outro... Não, eu não era doido o suficiente, não, pra isso. Né? Aí eu sei que... Resumo da história, começou a escurecer, velho, eu tinha um medo fudido de morcego, velho. Bicho, começou a ficar meio de umas 5 da tarde, assim, começou a escurecer e eu comecei a ver os morcegos lá, disse, pô, vou ter que descer, velho. Desci e tomei a surra, velho, pra se lascar. Ah, puta merda. Nossa. É, osso duro, velho, osso duro. Tenso. Naquela época as surras eram federais, cara, eu também tomei umas surras. Fudidas, viu? Velho, eu tenho uma cicatriz de cipó. Cipó de goiabeira, mano. Ah, tá louco, velho. Vara de marmelo, cara. Cara, como dói. Deixa... Mas vara de goiaba que era tenso, que batia e não quebrava no... É, velho, é amigo. Você batia, batia, nada do negócio quebrar. Mas aí, eu ainda acho que os japoneses devem sofrer mais sobre isso, porque deviam estar levando uma lapada de bambu, meu amigo. Você é doido, velho. Pô, cara, deixa eu tentar enumerar aqui o número de objetos que eu já apanhei. Deixa eu ver. Com a mão aberta, fechada, com o pé, deixa eu ver, com vara com normal. Pé, com vara normal qualquer, cabo de vassoura, mangueira, inchada, facão. Puta, inchada, velho? Inchada, facão. Perdeu o dedo, velho. Olha, agora não me lembro mais. Eu já levei uma fiozada, quase que eu virei um mortal pra frente, velho. Nossa senhora, cara, de fio. Mas só uma, só foi uma. Quase que virou um parafuso, estrelinha mortal no alto, cara. Tá a marca no teu pulmão, né, velho? Que loucura, velho. O cara virou a Daiane dos Santos, velho. Deu um twist escapado. Rapaz, dói demais, bicho. Ah, céu. Se dói. E ardei, velho. Arde muito. Na hora que bate, o calombo sobe, cara. Nossa, louco. Ai, chegou do Emig. Putz. A coisa mais inusitada que eu já bati em alguém é quando eu era muito molequinho. A gente tava na casa de uns parentes do meu pai, lá em Desterro do Melo, no interior aqui de Minas. Aí a gente era molequinho, tava eu e um priminho meu, de uns 4, 5 anos. A gente foi pegar cana e mamão. Era na roça, era um sítio, né? Aí a gente tava lá, tipo, o pessoal tinha cortado e tudo, a gente tava só levando. Ele tava com a bacia, tinha uns 3, 4 mamõezinhos daquele mamão pequenininho, e eu tava com uma cana. Aí eu não sei o que a gente arrumou conversando e tal, que eu falei que eu queria um mamão. Ah, não, me dá um mamão, eu quero um mamão também. Não, que eu não vou te dar mamão não, que o mamão vai ser só pra mim. Eu falei, não, mas me dá um mamão também, que eu também quero. Ele falou, não, o mamão vai ser só pra mim. Eu não pensei duas vezes, eu olhei pra cana, olhei pra cabeça dele, falei, você não quer me dar um mamão não? Beleza. Peguei a cana, mas foi uma canada só no meio da cabeça do guri. Partiu a cana no meio, o guri caiu duro no chão, aí eu olhei, porra, aí eu olhei pra cana chorando, aí eu fui correndo procurar minha mãe, ô mãe, não sei o que aconteceu, amigo, você tá chorando? Ele deu uma cabeçada na minha cana. A minha cana partiu, mãe. Nossa, velho, preocupação zero com o pivete, velho. O guri desmaiado no chão lá e ele preocupado com a cana. Partiu a cana, minha cana quebrou. Saudações, aqui é o mestre do ancião dos 5 moros de erva. Se você estiver gostando desse cast, então acompanhe a gente também no facebook.com/machinecast. Vá, Shiryu. E bullying na escola. Quem sofria muito bullying? Por incrível que pareça, não sei aí pra vocês, mas aqui nunca a galera sempre zoava um outro, sempre era zoação, tentava botar apelido, mas esse negócio de bullying na minha época não existia, cara. Não existia, entendeu? Porque a gente zoava muito um ao outro. Ixi, velho. Os caras chamava, tipo assim, quando eu comecei a usar óculos, os caras começaram a me chamar de ceguinho, essas paradas assim. Começaram a me botar apelido de três pernas, nem ligava, falava... Ah, tá bom que esse apelido você tinha três pernas, ok. Ué, você acha que eu ligava, rapaz? Eu tava nem aí. Ah, claro que não, né? Claro que não. O Felipe... botaram o meu apelido de Felipe Jeguinho também, mas não queria saber. Eu ligar, não. Nunca liguei muito, não. O Felipe, não, com certeza, lá não tinha bullying, né? Cada um na escola, todo mundo com uma peixeira na cintura, né, velho? Ah, meu amigo, mas aí tinha risca-faca lá, né? Esse apelido aí, esse apelido os caras me botaram em mim, que eu fui na escola uma vez, eu esqueci de botar a cueca e fui de calça, não tem aquelas calças de dormir, cara? Pijama? É, eu fui pra escola com aquela calça, e a calça era vermelha ainda, beleza, e foi. Chegou lá, aí eu tô bem assim, cheguei, e você sabe como é que é quando a gente é adolescente, né, lá pros 11, 12, 13 anos. Negócio de manhã tava igual uma... O negócio tava armado. Ai, que delícia! Aí eu tentando disfarçar, aí os caras... Que porra é isso aí, bicho? Os caras... Opa, deixa pra lá, cara. Não fala nada, não. Não, que desgraça. Aí as meninas começaram a rir, velho, dentro da sala, bicho. Aí eu falei, que merda, velho. Aí veio um amigo meu, aí fez um bonequinho no quadro. Pá. Você tá ligado que tinha isso, né? Aí fez um bonequinho do quadro, escreveu meu nome. Aí pegou, fez a parte mais avantajada, grandona. Aí escreveu assim, Jeguinho. Bicho. Aí já era, pegou aquilo, cara. Eu fiquei todo sem graça, bicho. Na época, sem graça. Se fosse hoje em dia, né? Ia ficar se achando. Aí as meninas, eu ficava sem graça porque as meninas pocaram de rir da minha cara. Aí toda vez que eu tava lá no recreio, tomando sopão, as meninas pocava de rir, cara. Não chamava, mas olhava pra mim com aquele olhar e ficava rindo. Caraca, bicho, como é que eu vou vir na escola agora? Mas o Nilson, não, provavelmente tu ficou assim, cara, não é por causa que... Ah, naquela época, cara, 1995. Não é porque tu acordou, de manhã coisa e tal. Provavelmente tu tava com o pijama virado, cara. Daí o trocinho ficou cheirando a bunda o dia todo. Caraca, é muito show mesmo, viu, velho? Tem que conter esse bicho, caraca, velho. Essa foi a pescada. Cara, na nossa época realmente não existia bullying. O que existia? Brincadeiras, assim, que nenhuma coisa falou, quatro olhos, ceguinho e tal. Eu não considero isso bullying, né? Agora, aqueles apelidos, alguns tipos de apelido que o cara botava, agora não vem nenhum na cabeça, mas na minha época, pelo menos aonde eu estudava, eu não sei se dá pra dizer e chamar isso de bullying hoje em dia, não sei se isso acontece, eu acho que sim, os caras batiam mesmo, entendeu? Eu apanhava muito na escola. Isso aí, cara, tinha, cara. Na minha época também tinha isso. Tipo assim, os moleques sabiam que você tava com alguma coisa, ficava com inveja, queria te bater, mas não era assim. Quando eu via a galera conversando sobre videogame, eu ficava perto. Aí os caras perguntavam, e você, Nilson, você tem videogame? Eu ficava, eu tinha, não tem, mas não falava que tinha, não. Pra não fazer inveja a eles, velho. Porque na época, todo mundo tinha Turbo Game, Quantum System. Aí, e eu tinha um Nintendão em casa, o original. Aí os caras falaram, rapaz, eu não, eu jogo na locadora, cara, não tem videogame não. Eu não falava pros meus amigos não ir lá mesmo, cara, nem em casa. Mas é um egoísta, né, cara? Esse cara só joga single player. Ele nem joga online hoje em dia. Não, porque se eu chegar e falasse que eu tinha um Nintendão, os caras iam falar que era mentira. Ia ficar me zoando de playboy, cara, playboy. Na minha época, os caras bati muito, mas não porque inveja ou coisa e tal, é porque eu tinha cara de trouxa mesmo. É o mesmo caso. É. Aí o que acontece? Na segunda série foi assim, terceira série foi assim, aí teve uma ocasião na quarta série que, né, as pessoas fazem e depois pagam pelo que elas fazem, né? Na segunda e na terceira série, na época que era assim que se chamava, tinha dois amigos, eles eram vizinhos, então eles viviam me batendo, sabe? Vira e mexe, sempre batendo. E aí, na quarta série, um deles saiu da escola e o outro ficou sozinho. Aí era a vez da vingança. Aí, não, mas não foi de propósito, olha só. Tava na fila, fazendo alguma coisa na fila, esperando pra entrar dentro da sala. E aí, ele disse pra mim que não foi de propósito. Ele ia fazer de conta que ia me dar um soco na hora que eu virei pra trás, na fila. Eu virei pra trás e o cara me deu um soco na boca. Puta, velho. E ele disse que depois do acontecido, ele disse que não era de propósito. Ele ia fazer que ia dar, mas aí eu virei e aí eu dei uma bocada na mão dele, entendeu? Ah, então você bateu no cara. Isso, então. Eu bati na mão dele. O que aconteceu? Eu tava com raiva, fiquei com raiva na hora, né, por causa daquilo ali. E na época se usava pasta, não sei como é que vocês chamam, mas pasta era uma tipo uma carteira preta, grande, né? E aí eu peguei ela e bati na cabeça dele, umas duas, três vezes na cabeça dele, aquilo ali. E ele começou a se rir, e eu ali indignado, entrei pra dentro da sala, daqui a pouco o pessoal começou a sair todo mundo correndo de dentro da sala, foi olhar pro cara, e ele tava lavado em sangue. Puta, velho. Tava lavado em sangue. Eu, puta que pariu, como é que foi acontecer isso, né? E aí eu abri a minha pasta e tava o meu estojo quebrado. E naquela época os estojos eram de madeira. Caraca, velho. Eu quebrei o estojo na cabeça do cara, velho. Aqueles estojos de madeira era bem resistente, isso, cara. Exatamente, que tu puxava a tampinha, sabe? Uhum. É, tô ligado. Pois é, e eu quebrei na cabeça do cara e aí... Eu entrei pra dentro da sala e comecei a fingir que tava sofrendo com um soco que ele tinha me dado pra justificar. Pra justificar o que eu tinha feito, entendeu? Eu fiquei ali, tá vendo? Sofrendo ali, e eu olhava assim a mão assim pra ver se não tava saindo sangue, assim, nada, né? Nada, só baba. Só disfarçando, né? Só disfarçando de baba, né? Só baba, então, não sai sangue. Então, o Team Blue, agora você entende porque eu me joguei do barranco, né, velho? Eu tinha que justificar, né, velho? Justificar. Aí ali, eu fiquei ali, daqui a pouco a professora entrou dentro da sala. Quem foi que bateu no Francisco? O nome dele é Francisco, é o único que eu lembro o nome até hoje. Aí todo mundo, foi o Marcos, não sei o quê. Aí eu, mas é porque ele me deu um soco na boca. Aí ela, agora vamos ter que levar ele no hospital. Aí ela foi, levou ele pro hospital e aí a gente ficou ali com a professora substituta ali. E aí todo mundo começou a, fez isso, não sei o quê. Sabe, como se... O que mais me indignou é como se as pessoas, todos os colegas, não soubessem que eu passei durante 3 anos com o cara, entendeu? Eu achei que eu ia ser, tipo assim, um herói. Acabei com a opressão, né? Com a humilhação. Chapolin. É. E aí ele disse que ele levou 5 pontos na cabeça, uma coisa assim. Puta. Só que é o seguinte, nunca mais ele me bateu na vida. Aprendeu a lição. Aprendeu. Rapaz, né? Aí eu comprei mais uns 2 estojos daquele lá. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história dentro da sala de aula que é assim, né? A gente tava na aula, beleza, e os caras tava jogando bola dentro da sala, porque a professora tinha saído. Putz. Aí eu fiquei só olhando aquilo. Falei, rapaz, vai dar merda. Eu pensei comigo, vai dar merda isso aí. Tá. E os caras tá jogando a bola de baixo no teto. Pá! Pra cima e pra baixo. Aí não tem aquelas lâmpadas. Fluorescente, grandona, sim, né? Que eles botam no colégio. E aí o moleque tá batendo. Eu falei, bicho, essa porra vai cair, velho. Aí foram. E foi certinho nas duas lâmpadas. Pá, e caiu e virou só o pó. Chegou a professora. Aí a professora. Justamente a professora chegou em seguida. Aí a professora perguntou, quem foi? Ninguém falou. Aí, quem foi? Ninguém falava. Aí, beleza. Aí a professora falou um monte de coisa, ficou falando um monte de parada e falou. Aí falou, tá bom, vocês não vão falar não, né, quem é não. Não, aí todo mundo ficava quieto. Se vocês não falar, vocês, além de ficar sem recreio, vocês vão ficar depois da hora. Quem queria ficar depois da hora? Rapaz, mas só juntou dedo em cima do moleque. Tanto dedo, tanto dedo. E o cara falou bem assim, Pô, mas só eu, foi só eu não, o cara tava junto ali também, pô. Que mas, cara, é, porque, tipo assim, não era só ele, não tem? Mas o culpado foi ele, porque ele chutou a bola na luz. Sempre cai no que chutou, velho. É, aí, chutou, só, aí ele tentando, não, mas não foi só eu não, com aquela voz de choro, bicho. Aí eu ria, bicho, eu ria. Aí o moleque pegou, pô. Foi tanto dedo que no outro dia ele nem veio no colégio, cara. Do que é, falou assim, vocês são o maior X9. É? Vocês falam mesmo, você acha que a gente queria ficar depois de 6 horas ficar no colégio, pô? Doido pra assistir os desenhos. Logo partir pro Cavaleiros, né, velho? Partir pro Cavaleiros. A outra também é boa, que tinha uma professora que ninguém gostava dela, bicho, e ela tinha a instalação trocada. Sabe o que é a instalação trocada? Não. É aquele. Não. É Zarolho, a gente chama de Zarolho. Ah, professora Vesgo. Luan Santana, né? É, que é aquele Vesgo aí, né? Luan Santana. Aí a professora. Aí os caras pegaram, pô, botaram a lata de lixo em cima da porta. Aí quando a professora abria, ia cair a lata de lixo certinho na cabeça dela. Só que ela com aquele olho de siri dela, parece que ela olhou direitinho pra lata de lixo, bicho. Aí ela pegou e olhou assim, quem foi? Ninguém, mesma coisa aconteceu, cara. Só que dessa vez, todo mundo não falou porque ninguém gostava dela. Nós ficamos depois da hora, mas ninguém falou quem foi, bicho. Todo mundo pagou o pato, mas foi massa. Ah, eu tenho uma parecida com essa agora, foi com minha mãe, velho. Eu sempre me fodia, velho, puta merda. Vê só, tinha uma secretária lá em casa que me criou desde pequeno. Então. Governanta. Não, era uma secretária mesmo, ela secretária, só fazia. Atendia o telefone pra ti. É, porque empregada fica ruim de falar, né? Melhor colocar secretária. Tá bom. Secretária. Ajudante do lado, tá bom. Então pronto, ela tava lá ajudando sempre minha mãe e tal. E eu tinha essas manias de ficar pregando peça nela, né? Susto ou alguma coisa assim. E aí, meu pai tinha uma coleção daquelas enciclopédias, Geopédia, não sei se vocês conhecem, bem grossa, grande assim, vermelha, não sei, depois você procura uma foto aí pra dar uma olhada. Eu tinha. Pronto. Então, eu peguei, né, fiz o mesmo esquema do lixeiro, deixei a porta entreaberta assim, coloquei, equilibrei duas enciclopédias daquela Geopédia lá, né, e do nada eu cheguei e comecei a chamar por ela, né, Lúcia, ô Lúcia! Vem cá, Lúcia, pra eu ver um negócio, tô aqui no quarto. Bicho, quem apareceu depois de uns 5 minutos eu chamando e gritando, esperneando? Minha mãe, cara. Ah. Véi, quando ela abriu... Tira saiu pra quarto. Que caiu os livros em cima dela, véi. Ah. Bicho, na hora ela não fez nada, né? Porque ela teve que botar aquelas paradas no pescoço. Ficou com toxicolo e tal. Pra matar a mãe. Bicho, quando ela melhorou, véi, me lasquei de novo, véi. Foi tenso. Dessa vez, com a colher de madeira, velho. Tá ligado? Aquelas que mexe. Puta, velho. Levei dois bolos na mão, velho. Ela mandava estender a mão assim, velho. Mas você era o capeta em forma de guri, igual aquela música. Tá? Conheci um capeta em forma de guri. Conheci. Fecho malandro total. Dói, velho. Dói muito. Vocês já levaram uma colherada de pau na mão, velho? De madeira? Já. Bicho, aquilo ali dói na alma do cidadão, velho. Dói. Cara, puta, se alguma vez eu tivesse apanhado com qualquer coisa que fosse na mão, eu estaria feliz, velho. Porque era sempre nas costas, na cabeça, no rapaz, rosto. não fala isso não, porque uma vez eu levei tal da palmatória, já ouviu falar? Ah, não. Já levei também, puta. Rapaz, que de uma vez eu roubei um dinheiro da minha mãe pra jogar fliperama. Ladrão! Quem nunca? Rapaz, eu levei umas 10 palmatoradas, mas aí minha mão ficou do tamanho de um bolo, aqueles bolos com fermento. Nossa! Foi 10, mas não dava era... nem pra jogar, né? Não dava pra jogar. Não dava nem pra fazer nada, mal botar a mão na cabeça. Pra pentear o cabelo, você... Nossa senhora! Nossa. Que loucura, velho. Terrível. Mas você acha que a gente aprendia? Pegar, né, no outro dia fazer a mesma coisa. No outro dia tava de novo. Desse jeito, é, ué. Memória de criança é bacana. É foda. Fliperama era vida, velho. Fala aí, meu povo. É, aqui é o Bodito. Eu tô aqui na minha vitrolinha, ouvindo o Cinecast. Muito bom, gente. Comenta, compartilha. Falou, valeu. Eu pegava meu carrinho de rolimã, descia, descia um morro, e aí me quebrei todo. Aí meu pai, você fez carrinho, não fez o freio? Aí eu olhei, é mesmo, né? Eu falei, nossa, bicho. Rapaz, é pra você ver quando a gente era doido, a gente se arregaçava todo e era feliz, né? É, velho? Pior, velho. É, ah. Eu me quebrei muito na infância, velho. Eu tive fratura exposta no dedo, velho. Nossa. Tive fratura exposta no dedo. Bicho, a unha ficou pela metade, velho, assim, ó. Isso aí nunca aconteceu, não, mas a tampa do pé, na hora que vai chutar a bola e chuta o chão junto com... Nossa senhora, não tem... Você vem, agora... Pai, é a cabeça do dedão ficar lá sentindo, né, velho? O tampão do dedo chega a sair, cara. Nessa, aquilo dói, bicho. Puta, velho. Chegava meu pai, vai tomar banho. Ah, não, pai, eu não vou molhar o pé, não. Ele molhava o pé, quase morria, cara. Então, o pé ficava cheio de areia, né, velho? Ficava cheio de areia aquilo ali, velho. E aí o cara, o guri, não quero, não. Aí quando a mãe olhava, tava aquela merda preta, velho, assim, ah, vai tomar banho logo, senão vai apanhar. Aí eu esqueci a dor e ia. Normal. Então, palavra mágica, né, cara? Pra tudo qualquer dor, né, velho? É verdade, velho. E a gente tomava banho cantando igual um doido, cantando alto. Ó, isso aí. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, ficava igual um doido. Isso é top. Tu que fazia isso, eu não fazia isso, esse fiasco aí, eu não passava esse mico aí. Eu só cantava Cavaleiros, né? Os Guardiões. Eu ainda canto até universo. Hoje, cara. Ah, meu amigo, era bom demais. Os Guardiões do Universo vão te vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Os Guardiões do Universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, luta é mortal. Cavaleiros do Zodíaco, trazem dentro do seu coração a coragem de um vencedor e a vitória na canção. Futebol com os amigos, quem é que jogava? Ah, muito, já joguei demais. Eduardo? Jogava muito, mas cara, muita gente. Eu jogava futebol, mas eu sempre dava vantagem pro time adversário, de tão ruim que eu era. Nossa. Tu é aquele ruim assim que o time... Bah, bota o Eduardo no gol. Não, é... Não, eu era o ruim que era assim, qual que é o melhor time? Põe o Eduardo pra dar carga. Nossa. Eu também era assim, aí os caras... É, aí, vamos fazer as duplas, aí beleza, aí fazia, aí ficava eu. Aí os caras olhavam... Não, você vai ser goleiro. Não, não quero ser goleiro não, velho. Não, você vai ser goleiro. Não, então eu sou, vou ser o zagueiro. Goleiro não quero ser, não. É, aí, eu... Não, mas eu sou o pior, velho. Joga ruim demais. Aí eu falei... Aí eu falei assim, pô, mas vocês são um filho da mãe mesmo, bicho. Eu era igual o Eduardo, assim, pé duro mesmo, velho. Era o pior. Sempre foi o pior no futebol, cara. Ah, eu... Sabe quando estão escolhendo os times... Uhum. Você sabe, né? O pessoal tá todo mundo ali reunido, duas pessoas começam a escolher os times. Pau e tal. Né? Isso, é. Aí sempre só ficava por último, mas aí o cara convidava o que tava atrás de mim, que era o porteiro da escola. Não, aquele lá não pode jogar, tem que escolher o Marcos mesmo. É tipo assim, quando alguém era muito bom, aí os caras olhavam. Não, ele aqui já é meu, já é da minha, isso aqui é do meu time já. Não, sai. Eu chegava assim já. Mas eu tenho uma história de conquista no futebol, cara, que eu nunca vou esquecer, foi muito legal. Nós jogávamos bola na época da vagabundagem, né? Infinita, que é a adolescência. Nossa, velho. Nós jogávamos bola de, deixa eu ver assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e eu acho que sábado e domingo também. O... Caraca! Semana toda, bicho! É. Mas você era bom, pelo menos, velho? Claro que não! Quem é bom não precisa jogar tanto. Campinho de várzea. Isso, é, naquela época existia campo baldio, né? Hoje em dia não existe mais. Nessa época eu gostava mais de jogar bolinha. Futebol jogava pouco. Que era bolinha? Bolinha de gude? Bolinha de gude. É porque aí você chama de quê mesmo? Lá em Maceió é chimbra, velho. Nossa! Que isso? Nunca nem ia saber de porra é essa. Nossa. Aqui em Minas a galera chama de bilosca. Nossa, velho. Eu pensei que... Ah, não, pensei que era lá... Eu pensei que era no Rio Grande do Sul, velho. Não, bilosca, aqui a gente chama de bolinha de gude. É. Aqui também é bolinha de gude. Aqui também é bolinha de gude em Recife, mas lá em Maceió é chimbra. Ah, não, desculpa, olha só. Eu agora pensando, olha só o que é a memória, né, cara? O cara vive na internet, daí o mundo globalizado, né? Bolinha de gude é o nome oficial que eu aprendi depois de velho. Mas não, aqui... quando eu era guri, né, piá, a gente chamava de bulita. Bulita. Nossa. Aqui eu sou do Espírito Santo, Vitória, né? Eu sempre chamei, a gente sempre chamou de bolinha de gude. É, não, aí. Ele chegava e falava, vamos brincar de bolinha, cara? Bora, bora. Aí traz as. A gente falava assim, traz as biscuit aí, tá ligado? Aqueles olhos de gato, aquelas. Sim, sim. Aquelas bolinhas bem bonitas mesmo, então a gente falava. Leitosa, é? Meia branca. É. Não, olho de gato, aquela que era aquela colorida no meio. É. Ah, carambola, como se fosse um. É. Nossa, caramba. A gente chamava aqui de americana. Nossa, velho. Chamava de olho de gato aqui. Era massa que os caras chegavam e falavam assim, mão de 20! Aí eu olhava e falava, caraca, mão de 20. Tenho nem 10, aí, né? Aí os caras. Aí era 10 moleques brincando de mão de 20. A barca ficava tão lotada, mas tão lotada. Eu fazia bem assim, eu não vou jogar na barca e deixar, porque se eu jogar na barca, a gente vai piar. A gente falava que piar, porque era rodar na barca, né? O que é a barca? O que é a barca? É um triângulo que fazia na areia e tal? Isso, a gente chamava aqui de barca. Ah, aí o que tinha que fazer nisso? Aí a gente jogava a bolinha e aí se a sua bolinha travasse na barca, quer dizer, a bolinha já não era sua mais. Já ficava lá no bolo, né? Sim, é, porque a gente jogava a Vera, que a gente falava que é a Vera. A Vera verdadeira, no caso. É. Isso. É, aqui aí, o nome disso era Good. Aí os caras, vão um brincar. Um círculo. Aí os caras falavam, vamos brincar de a brinca. Não, aqui só joga a Vera. A Vera. Aí os moleques fominhos com aquelas biscuit grandona, aquelas olhos de gato grandona, aí e ficava agarrado. Eu olhava e pocava de rir. No final, aí quando todos os moleques ficavam com raiva, que a maioria perdia, ficava dois, três disputando aquele molde sem bolinha dentro da barca. Aí quando a gente tava quase ganhando, os caras, é mão na rapa, vim, pegava as bolinhas, tudo saia correndo, cara. Caralho, eu saí correndo dando voadora naqueles moleques. Eu sou meu tamanho, velho, volta aqui com minha bolinha. Nossa. Aqui isso era fiscal, cara. Houve uma época que não dava pra jogar mais, que os caras chegavam assim, botava a mão no gude e pegava fiscal. Fiscalizei, tchau, nunca mais. Eu não sei se vocês já brincaram disso. A gente fazia uma roda, botava alguma coisa no meio. Eu não lembro o nome da brincadeira. Aí, se alguém chegasse, passasse no corredor e conseguisse pegar aquilo, podia ficar pra você. Mas você ia levar muita porrada. Não, aqui não. Nossa, não, aqui não. Os caras jogavam... Os caras botavam... Uma vez, os caras botaram um boné. Uns boné novinhos, cara. Nossa. Aí eu fui e falei, eu vou pegar esse boné pra mim, quer ver, velho? Rapaz, mas eu passei no corredor dos caras, mas eu levei tanto piau na cabeça que eles tapam, velho. Mas eu passei igual ligeirinho no meio dos caras. Os caras, como você conseguiu pegar isso aqui, velho? Se sentiu jogando pit fight, né, cara, tá ligado? Quando chega perto do lateral. Aí eu falava com vocês, não jogaram o Sonic do Master System, tá vendo? Eu passei correndo. Aqui tem uma brincadeira assim, é cuscuz, chama. Não sei se vocês já brincaram disso. Você fazia um bolinho de areia assim, como se fosse um cuscuz mesmo, saído da cuscuzeira, colocava um pedacinho de pau, um palito, alguma coisa assim lá, e a galera ia tirando, cada um, sim, fazia o círculo lá, ia tirando um pouquinho de areia, tá, um pouquinho de areia até cair. quando caísse, tipo, tinha uma linha uns 30 metros lá, onde era, vamos, a zona segura, né? Que até lá, se você chegasse, você podia levar a lapada da galera, bicho. Aí como é que se chamava isso aí? Cuscuz. Não, não, a zona segura. Cuscuz. Mancha. Mancha? É, mancha. Aqui se chamava ferrolho. Ferrolho. Ferrolho. Aí, assim, gente... eu não sei quem é mais bizarro, se é a mancha ou o ferrolho. A gente... A gente brincava aqui, não sei se existe aí, muito era a boca do forno, não tem? Nossa, não faço ideia do que é isso, cara. Também não. Me lembrei de Diablo agora, cara. Tem uma tipo fase assim, no... boca, é, falava assim, boca do forno, o que que é? Aí, cara, aí, X. É, aí você tinha que fazer alguma coisa que a pessoa mandava, entendeu? Cada um tinha uma vez. Aí falava uns negócios, só que eu não lembro direito. Era massa essa brincadeira, eu gostava. Só que às vezes o moleque mandava a gente fazer cada coisa doida. Que delícia! moleque, que isso? Tipo assim, coisa doida que a gente fala, tipo assim, pula ali naquela... Tipo assim, pula ali naquela vala com lama. Nossa, velho, pra... tá louco. Essa porra. Era aí, um mini jackass, velho. É, a gente pular. Se não pulasse, você tinha que pagar. Ai, ai. Ah, aqui não, tinha uma brincadeira que a gente fazia no, na escola... Que chamava garrafão. Como é que era? Eu fazia. Eu fazia brincava. Garrafão? Como é que era? Garrafão, tipo... garrafão envenenado, né? Não eu sei, era aqui. Só garrafão aqui. O cara desenhava tipo uma garrafa, né, no chão, bem grande. Isso. E aí ficavam pessoas de um, do lado e do outro e um no gargalo da garrafa, né, na boca ali. Aquele que tava ali na boca, ele tinha que pegar as pessoas, só encostar, né? Ou por fora ou por dentro. E as pessoas ficavam passando de um lado para o outro numa perna só. Nunca brinquei disso aí, não. Pois é. Quando o cara conseguia pegar, encostar naquela pessoa, todo mundo sentava o sarrafo no cara. É soco, chute, não importa o quê. Só que se alguém pisasse na linha, a mesma coisa. Porra, mas a gente já viu, né? Sacanagem, né? Quem é que vai ficar fiscalizando se o cara pisou na linha ou não? Eu neguinho acho... gritou, fulano pisou na linha, o fulaninho tava ferrado. E aí lá longe tinha o ferrolho. O que que acontecia? O Marquinhos, coitadinho, mirroadinho, sequinho, né? Pulando de uma perninha pra lá e pra cá, e o fulaninho grita, ó, o Marcos queimou! E eu já virei em perna, né, cara? Botei os pés pra bater na bunda, né? Nossa. Só que lá perto do ferrolho, filha da puta, tinha um cara que eu acho que era o The Flash ou o Aiolia de Leão, né, cara? O cara se moveu a velocidade da luz, chegou lá antes de mim. Quando eu fui encostando no ferrolho, o cara me deu um chute na barriga, velho. Caraca, velho. E daí ficou eu me retorcendo todo ali, tentando respirar. Eu acho que as brincadeiras mais clássicas que tinha, que era em todo lugar, assim, do Brasil, acho que era pique-se-esconde, pique-alto, bolinha, peão, brincava muito peão também, peão. Ah, eu não, nunca cara, soube eu jogar peão, jogar nunca soube essa merda, eu ficava muito puto, velho. Eu conseguia jogar peão, cara, nem mas era... bolinha de gude eu sabia jogar, perdia todas as minhas. Meus peão eu jogava pequeno, tinha cara que jogava com esse peãozão grandão, não conseguia rodar ele não, muito grande. Com as cabeças de prego, né, velho? É, muito grande. Inclusive, o cara, a gente jogando peão, aí um amigo meu veio com aquele peão do tamanho de um PlayStation 2 Fat. Aí eu olhei e falei, caraca, bicho, você vai jogar esse negócio aí, velho? Cara, vou quebrar os peão todos, cara. Eu falei, rapaz, se você jogar isso aí errado, você vai se machucar, cara. Vai matar alguém, né? Ele, não, nada. Aí eu, tá bom. Rapaz... Mas ele veio, jogou com tanta força. E tinha aquele pregão na embaixo, né? Rapaz, mas pegou no pé dele que varou de um lado ao outro, bicho. Nossa, ficou girando batalho, ainda. Ficou, não, bateu no pé e ficou, cara. A gente que tirou o peão do pé dele. Cravou? Cravou, varou do outro lado. Nossa senhora, velho. Aí a gente teve que eu mais uns dois amigos levar ele, não tem, na casa dele, que era pertinho, na rua mesmo, que... E aí, quando ele chegou em casa, mano, a gente mostrou o pai dele, ele tomou uma surra ainda, bicho. Foi que merda, cara. Caraca, o cara se ferrou duas vezes, velho. É sempre assim, né, cara? Que mania que os pais antigamente tinham, né? O cara já tava todo ferrado, todo fudido, aí e ainda apanhava mais. É, acho que nessa época não existia castigo tanto, não. Era só sova, velho. Eu lembro de uma vez que a gente tava brincando de bolinha de gude, era o que a gente tava comentando lá do negócio. A gente tava brincando de papão. Não sei se vocês... Papão. Não. Resuma aí pra nós. O que é isso? a gente fazia 3 buraquinhos no chão. Você fazia um buraquinho em distância de 2 metros um segundo, mais 2 metros um terceiro, nossa, em linha reta. Senhora. Certo, eu brincava, 3 buracos aqui. Isso. Aqui era buoco. Ah, aqui isso aí era buri, a gente chamava de buri. E aqui era buri. Buoco. É. Ah, massa. Ah, era o que aí? Papão. Buoco. Bicho, da onde vocês tiram esses nomes, velho? Rapaz, no mesmo lugar que tu tirou mancha, cacete. Bolinha tinha umas doideiras de uns nomes loucos mesmo, cara. Não é só pra bolinha, cara, é pra qualquer coisa, né, cara? Pra qualquer coisa. É, vamos ali jogar buri. Fala, ver se vão ali jogar buri. Vamos ali jogar um buoco. Olha, velho. Vamos jogar 3 buracos. É normal, bicho. Não tem 3 buracos lá. Bota 3 buracos na porra. Já acho que mas enquanto fosse 2 buracos aí, né? Vamos jogar 2 buracos, velho. Ou tu quer botar. Ou tu quer botar. Vamos jogar trioco, buoco, onoco. Que merda é essa, velho? Olha, cara, é isso mesmo, cara. Trioco. Que é isso, velho? Vai, vai. Aí a gente tava lá jogando, aí eu tava lá brincando com a galera jogando, a gente tava jogando valendo as bolinhas. Quem perdesse tinha que dar a bolinha. E aí eu tava lá perdendo, tava na minha última bolinha jogando já. E todo mundo fazendo bullying altíssimo comigo, né? Porque eu era o pior jogador das bolinhas. Então todo mundo tava fazendo de sacanagem pra pegar as minhas bolinhas. Aí de repente... É, ó, você vê. Eu não consigo deixar de ligar uma coisa a outra. Eu também não, né, velho? Mas eu tava me segurando, né? Mas já que o gaúcho tá ligado nas bolinhas aí. É, véio, eu pego todas essas, não consigo deixar passar, velho. Ô, velho. Fico satisfeito se você querer pegar as minhas também. Ah, valeu. Ai, meu Deus. Ih, essa história, esquece as bolinhas da gente. Assédio cast versão 1.0. Começou. Aí, todo mundo fazendo sacanagem. Chegou o filho do vizinho nosso lá. Na verdade, ele não morava no bairro. Ele tinha oficina mecânica ali no bairro. Aí ele chegou lá pra jogar junto com a gente e tal. Chegou meio sério, não quero jogar também. Aí foi, começou, pá, ganhou uma aqui, ganhou uma ali, ganhou outra ali. E sério, sisudo, sabe, não brincando com ninguém. Aí no final eu lá quietinho no meu cantinho chorando, porque eu tinha perdido todas as minhas bolinhas. Aí ele pegou no final, naquele que ele pegou, ganhou todas assim, ele pegou uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, assim, cheia de bolinha. Colocou do meu lado assim, pá, toma, pode ficar pra você. Aí eu falei, ó, viu, é meu ídolo. Meu herói, né? Rapaz, lindo, antigamente, cara. Antigamente alguém dar alguma coisa assim era raro, hein, bicho? É, velho. Era muito raro, velho. Muito raro. A não ser que ele estivesse esperando outra coisa em troca, né? Ai, meu Deus. Aí, ó. Olha a sueira aí, ó. Não, não, não. Falei normal dessa vez. Eu não sou gaúcho, hein, cara. Eu não penso nessas coisas. É, Eduardo, ó. Brincadeira. Tô sendo mais zoado do que tu, cara. Puta que pariu, cara. Cara, sai do armário. Ah, brincadeira. É zoeira de metrô, isso eu não quis, velho. Porra, isso é que dá morar no estrangeiro, né, velho? O cara é zoado quando vem pro país de vocês, velho. Nossa, velho. Brincadeira. Ô, cara, mas assim, cara, na minha época, a minha mãe não gostava das bolinhas de gude, cara. Ela dava tudo pros meus primos quando ela pegava. O meu irmão disse que já era assim com ele. Ele escondia as latas, ele enchia, botava nas latas de azeite. Antigamente as latas de azeite eram de ferro, né? É. Então ele botava dentro das latas de azeite e enterrava, velho. Nossa! Cada casa que eles moravam, porque como eles moravam de aluguel, eles viviam trocando de casa, ele disse que cada casa que se as pessoas fossem cavar em algum local da casa, embaixo, perto nos terrenos, tinha latas de bolinha de gude, que ele ganhava de todo mundo, né? Ele era muito bom. Tá, porra. E aí, é tipo um tesouro hoje em dia, se o cara for cavar lá, tem latas de bolinha de gude. Que massa, cara. É o compício do irmão dele aí, ó. Eu lembro, eu não sei como é que vocês faziam pra guardar as bolinhas de gude, mas eu pegava e botava no vidro, naqueles vidros de refrigerante, de 2 litros. Eu enchia aquilo ali, né? Aí uma vez eu fui pro Flipper e fiquei jogando. Quando eu volto, meu irmão tá com aquele negócio na mão, bicho. Ah, rapaz, arrumou a briga. Ele, não, eu ganhei um monte de bolinha pra você, que não sei o que, que não sei o que. O meu tava na metade, né? Ele tava pra mais... Rapaz, eu peguei a bola, sério mesmo, cara. Eu fiquei com tanta raiva que eu peguei as bolinhas. Aí aqui a gente fazia a fossa, não tem? Eu peguei as bolinhas, joguei tudo na fossa, todas. Puxa. E ele ficou E ele ficou chorando, você vai jogar minhas bolinhas fora, eu vou falar pro papai, não sei o quê. Eu falei, não, não quero nem saber, nem que eu apanhe, mas eu joguei as bolinhas tudo na, dentro do cocô. Na patente. É isso, velho. Cara, olha isso, velho, o cara jogou as bolinhas todas dentro do cocô. Para, galera, vamos parar com isso aí, velho, vamos mudar o foco aí. Ah, não, não, falar de cocô não era, né, cara, vamos virar, pô. Tá louco, cara. Puta, terrível, cara. Ah, gente. Voltando pra história agora do... Eu vou contar a história da fratura exposta no dedo. Nossa. Vixe. Veja só. Cara, não sei se vocês se lembram, se chegou até aí, se foi no Brasil todo. O posto Shell fez aquelas Ferraris lá, antiga, que era de fricção e tal. Eu tinha dessa aí. Pronto. Eu tinha uma Ferrari F50 daquela e uma amarelinha. E nisso, no prédio, já devia ter uns 14 anos, eu acho, uns 15 anos por aí. A gente colecionava essas merdas, né, velho? E cismamos um dia de botar guri sem nada pra fazer, cismamos de botar pra fazer corrida, né? Fazer fricção e fazer corrida. Só que, na ladeira do prédio, pra subir pro estacionamento, tinha como se fosse aquelas bocas de bueiro, que tem umas grades assim de ferro, sabe? Meia quadrada, meia retangular assim. Sim. Pronto. Então a gente fez e não se ligou nisso, né? O carrinho do cara passou. Minha Ferrari caiu lá dentro disso aí, velho. Meu amigo. Só que eu conseguia ver, velho, a Ferrari. Eu conseguia ver e não conseguia pegar nela pra tirar ela, né? Então, o que é que aconteceu? Aquilo ali, só três zeladores do prédio conseguiam tirar juntos, velho. Levantar mesmo, sustentar e tal. E aí vai quatro pivetes, velho. Não, vamos levantar, tu pega isso, aquilo, outro. Nossa. Beleza. Quatro meninos levantaram e eu ia pegar, né, velho? Levantaram, mas se levantaram se cagando, né, velho? Naquele negócio de as veias tá pulando e tal. E, velho, quando eu botei a mão, aí os caras, moleque, disseram: meu, não tô aguentando não, não tô aguentando não. Pera aí, vou pegar. Quando eu peguei, velho, que eu puxei e os caras soltaram. Ai. Bicho, pegou, tá ligado? O dedo do lado do menino, assim, logo. Nossa. Pegou na unha, velho. Partiu a unha no meio. Ficou aparecendo o osso. Nossa. Partiu a... Bicho, ficou aparecendo o osso, né? Pegou isso... a Ferrari. Lógico, meu amigo. A Ferrari tava comigo. Dei meu sangue pela Ferrari, velho. Só que aí eu não chorei na hora e não fiz nada, né, velho? Só fiquei, meu irmão, tá doendo muito, não sei o quê. Aí o zelador do prédio saiu correndo, me deu uma flanela toda melada de graxa, velho. Aí, nossa, aí eu botei no dedo, né, saí. A minha camisa tava lavada de sangue, velho. Aí eu bato na porta, né? Minha irmã abre. Caralho, que foi isso? Que foi isso, Zul? Eu já era chamado de Zul, sempre fui chamado de Zul por causa da orelha grande, né, cara? Então, era Zul de Zureia, Zul de Zureia. É, não deu pra perceber porque quando eu era pequeno, cresceu primeiro a orelha, depois eu cresci, né? E agora eu cresci normal e tá de boa. Então, aí ela disse, pô, que foi isso? Eu disse, não foi nada não, foi um cortezinho só. Quando ela tirou, que nossa, tava enxuto, velho. Nossa. Ela viu o osso, velho. Credo. Caralho, ela olhou e fez: mãe, corre, que Felipe lascou aqui, o osso dele tá aparecendo. Minha mãe veio com as pernas tremendo, velho. Nossa senhora. Veio com as pernas tremendo, ela não conseguia dirigir, velho. Quem dirigiu foi o porteiro pra gente ir no ponto-socorro, velho. Aí nisso, fez lá, deu os pontos e tal, não sei o que, botou uma talazinha. E eu tive que ficar observando durante uma semana e meia a cabeça do meu dedo. Porque se ficasse roxo, eu tinha que perder a parte da cabeça do dedo, velho. Nossa senhora. Fica aí, velho. Com uma semana eu não aguentei, comecei a jogar Mega. Foi isso. Mega Drive? É, o meu Mega Drive. Comecei a jogar Mega Drive, velho. Tipo, eu não vou conseguir usar o dedo, mas o polegar eu consigo, né? Então o polegar era do ABC ali, tá ligado? E no Mega Drive não tem o L e o R, né? Então, aí... Dava pra jogar de boa, velho. Mas eu jogava 10 minutos, olhava pro dedo, velho. Jogava 10 minutos, olhava pro dedo. Rapaz, ainda bem que nunca aconteceu essas coisas comigo assim, de quebrar perna, nem braço, fator exposto. Ainda bem, já, cara. Já quebrei o braço, levei uma queda, velho. Meu amigo, levei uma queda de um pé de azeitona preta. Quebrei o braço. Já desloquei o ombro direito jogando bola. Caraca. Já, bicho, eu sou o Highlander, eu acho, velho. Eu já quebrei o dedão direito sofrendo bullying, quebrei o tornozelo direito jogando basquete, de quebrar foi só. Então eu quebrei o pulso direito jogando Sonic Blastman. Como é que é? Quebrou raiva? Bateu, Sonic? Bateu no... Não! Sabe aquela máquina Sonic Blastman que é de você dar o soco e a máquina sim. mede a pressão do soco? Ah, sei! Sim. Do carinha que tem um óculos galego, né? Sim. Isso. Sim. Aí eu peguei e falei, beleza, vamos jogar. Aí fui, pá, dei a primeira lenhada. Aí já senti o pulso doendo, falei, beleza. Agora eu vou dar a segunda mais caprichada. E fui, tomei aquela distância, nossa. Joguei a mão lá pra trás do ombro. Que aquela bonito. Lenhada toda. Pá. Aí nisso a mão já, eu bati e a mão caiu, pendurada assim. Eu falei, não, eu paguei pra dar três socos, eu vou dar o terceiro. Que cara mesquinho da porra. Ah, falou, cara. É, oi. Aí eu peguei, já fui daquela concentrada, fui daquele soco estilo Bruce Lee, sabe? Que você só vai, pá, mexe o ombro assim, dá o socão. Pá, no que eu dei o socão, pá, bati e já fiquei parado. Aí, e foi o pior de tudo, foi o soco mais forte que eu dei ainda. Eu, pá, dei o terceiro soco, fiquei parado. Assim, dali eu já falei com um amigo meu que tava comigo, falou, oh, vamos comigo no hospital. Por quê? Nossa, eu acho que eu quebrei o pulso. Tá quebrado, cara. Eu não tava dando conta de abrir a mão dentro da luva, de tanto que tava doendo, cara. Tá louco, cara. Que eu era mesquinho assim, eu era mesquinho assim na escola, né, velho? Paguei dezembro, vou estudar na recuperação, velho. Não tem essa mesmo. O pai tá pagando dezembro, tem que ir, pô. Tem que fazer a presença, né? Era foda. Olá, habitantes e cidadãos. Aqui é o Spider. Acharam legal o cast? Então aproveita que você já tá aí terminando de ouvir ou ouvindo e indica pelo grupo do WhatsApp. Isso aí, pessoal. Acho que a gente vai terminar por aqui. Sim, né? Beleza. Ficou ótimo, falou. Ficou ótimo. E a princípio, cara, foi muito legal ter conhecido cada um de vocês. E espero que a gente consiga tocar isso aí pra frente, porque eu acho que vai dar muito certo, velho. Ah, tamo aí pra isso, velho. Tamo aí pra isso. Vai dar certo, sim. Com certeza, cara. Alguns eu conheci por acaso, outros eu escolhi a dedo. Mas os por acaso não estão aqui por acaso, com certeza. Com certeza. Sim. Nada é por acaso. Um dia eu vou pedir pra você revelar isso aí. Quem é por acaso? Quem é por... Quando a gente tiver mais íntimo, a gente pergunta aí. Não, olha, não, tá, nunca vou ficar querendo intimidade íntimo. Com o Gaúcho. Ixi, eita, tchê. Tô querendo ver se ele pega minhas bolinhas também, né? Mas tudo bem. Perfeito, gente, perfeito. Que é isso? Que é isso? Boa noite pra vocês. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Me acompanhando agora, que já virou padrão, o nosso querido estagiário Flavinho. Fala aí, meu caro. Fala, pô, vocês consomem muito café, né? Porque até no e-mail tem que ficar aqui, cara. Café é vida. E aí também marcando aquela presença só pra dar uma risada e dizer que tava por aí, Team Blue! Fala aí, Team Blue! E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Edu? E aí, Flavinho? E aí, gente? Então, olha só, galera, nós estamos aí com bastante e-mails pra lermos dessa vez novamente. A galera empolgou, tá mandando bastante e-mail, o que é bom. Então, não vamos nos enrolar muito aqui, vamos começar aqui pelo e-mail do Flaviano Freitas, que mandou aqui um e-mail sobre o cast 82, Livros de Adolescência. Ele disse o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais um cast excelente. Falar sobre livros é sempre bom. Estou à procura de alguns livros que foram mencionados, mas acho que o Edu Filhote não gostou desse cast, porque em um cast ou leitura de e-mail, não lembro agora, pois no momento em que estou escrevendo esse e-mail, estou ouvindo o cast 102, Desenhos Animados, quarta temporada. E não dá pra concentrar, é muito engraçado. Estou em um ônibus e tem uma morena do meu lado que está achando que sou louco por não parar de rir. Agora eu não entendi se ele tá rindo porque ele tá ouvindo ou porque ele tá escrevendo o que é... Sei lá, eu achei... Acho que é a conjunção, sabe? Eu achei estranho que ele tá falando de um cast, mas aí no meio do e-mail ele já tá falando de outro, porra! Mas enfim... Não dá pra concentrar. Mas enfim... Quem nunca, né? Quem nunca teve uma morena do lado achando que tu é louco, né? Só... Né, velho? Só eu e o Flaviano. Principalmente no busão. Inclusive, então, inclusive Edu tá saindo das festas 7 horas da manhã com as morenas aí, ó. Só pra deixar claro aí. Só pra deixar claro. A morena e a loura. Então me desculpe por não lembrar, mas o Edu Filhote disse que não se lembrava se estava no cast. Puta que pariu, Edu. Você era o host e não se lembra. Eita, erva danada. Realmente era o Edu, o Joe, o Douglas, a Karen e a Baianeta, os quatro. Olha só, velho. E Edu nem lembrava que a Karen tinha participado de algum cast. Né? Continuando aqui. E depois quer tomar o lugar do Team Blue. Exatamente. São coisas da vida aí, velho. Acontece. A gente chega a uma certa idade que o cérebro não funciona direito. Sim, no mas teu caso, cérebro... desde os 10, né? No teu caso. Então, mas antes do cérebro não funcionar direito do que outras coisas. Então tá bom. Eita! Pô, agora eu não sei. Agora não sei se ele tá alfinetando é o Flaviano ou se eu. Não foi nesse sentido, só quis dizer que outras coisas estão funcionando tudo bem, graças a Deus, entendeu? Okay, mas então aqui, Flavinho, continua aí. Vamos lá. Temos o e-mail aqui do Alexandre Marcos da Costa. Melhor ouvinte. Nome, né, tio? Melhor ouvinte, porra. E ele manda Flavinho, repete. Não é Marcos da Costa, só o Marcos da Costa. É mais legal, mais bonito. Tá, o ouvinte Marcos da Costa. Puta, que pariu. Do podcast sobre Chaves. Ele diz aqui assim: fala, Machinecasters. Esse episódio de Chaves foi, além de nostálgico, instrutivo. Eu me lembro de ver Chaves em meados de 85 e desde então, sempre que dava. Vou voltar, senão o cara vai ficar bolado sempre que eu dava. E desde então, sempre que dava, eu via, já que só tinha uma TV em casa. Enquanto meu pai estava em casa, aí ele via as coisas dele. Bem, ouvindo esse cast, me ocorreu uma sugestão para duas pautas. Primeira, Trapalhões. E segunda, programas infantis década de 80. Entre parênteses, Xuxa, Bozo e Mara. Um abraço a todos. Aí, conheço uma pessoa aí... que vai adorar essa pauta aí dos anos 80. Duas, né, velho? Porque eu já inseri... Não, tu não conta. Não, tu nunca falou isso. Ah. Mentira. Não, ou vai ser roxo e não vai lembrar ainda. Não. Mas Trapalhões aí, uma sugestão bem-vinda, cara. Eu acho que a gente não tinha colocado ela eu na pauta. Eu acho que ainda. Falar de Trapalhões é flertar com perigo. Mas enfim. Mamonas também foi flertar com o público. Não, né, Mamonas não. Mamonas não era politicamente incorreto. Totalmente politicamente incorreto. Não. Não era, não. Era apenas galhofa. Mas os Trapalhões a gente pode até fazer... Bom, enfim, a gente rende essa discussão em off e depois, porque a gente vai dar sequência aqui com mais um e-mail do Alexandre da Costa. E ele diz... e ele diz aqui o seguinte... Alexandre da Costa... É um fofarrão esse Edu. E ele diz aqui o seguinte título: comerciais antigos. Fala, Machinecasters. Eu tenho um comercial antigo das casas pernambucanas que eu cantava sem parar. E das lojas de mapping. Pernambucanas. Putz, tinha muitos comerciais criativos que hoje o politicamente correto não deixaria existir. Mas foi uma boa lembrança ouvir os comerciais novamente. Cara, agora, um que, abraço me dei, agora que eu me dei conta, né? Tem as lojas Bahia, lojas pernambucanas. E aqui no sul é as lojas quero-quero. No, aqui em Minas tinha as lojas Arapuã. Mas Arapuã não tem nada a ver com o teu estado, nome Arapuã. Ou tem algum lugar Arapuã, aí? O que, que é Arapuã? É o nome de um pássaro. É um pássaro. É um pássaro natural de Minas? Se ele é natural de Minas, eu não sei, cara. Aí você me apertou muito. Mas que ele é natural brasileiro, eu sei que é. Tanto que o nome é até indígena. Arapuã é um nome indígena. Entendi. Aí tem esses passagens assim, Arapuã, Uirapuru... Entendi. Eu queria que tivesse alguma loja tipo Galdério, alguma coisa assim. Aqui tem as lojas tipo Trem de Minas, Pão de Minas, Uai... Isso, aqui tem um shopping aqui em BH que chama Shopping Uai. E Flavinho, temos mais aí, né, Flavinho? Pera aí, tu terminou de ler o e-mail dele todo? Aham. Então tá, vai. Ah, não, tem que despedir aqui. Cara, muito obrigado. E realmente tem essas propagandas aí. Um grande abraço aí. E quem sabe a gente não faz aí, não emplaca mais. Porque propaganda nostálgica é o que não falta. E Flavinho, nós temos mais aí pra dar sequência, né, cara? Temos um e-mail do Sanderson Barros, do cast de DBZ. Ele diz... Fala galera, cast de Dragon Ball é o único que ouço desses casts de anime antigos. A saga da Freeza... Peraí. Quer dizer que ele não, foi, né? Quer dizer que ele não ouviu o cast dos Cavaleiros? Não, peraí, vamos tirar ele. Ah, pô, para de ouvir. Não, ele não ouviu os casts de Cavaleiros, né, porque são mais de um. Não ouviu o cast do Yu Yu, não ouviu os de Shoujo. É. Ah, lê aí, vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver o que ele vai dar. A saga de Freeza é uma das melhores de fato, mas minha preferida ainda é do Majin Buu. Uma cena que ficou na minha mente quando reassisti o anime é quando o Gohan, Bulma e Kuririn estão na nave indo para Namekusei. Os dois começam a treinar através da mente. Bem alto, mente! Tipo um lutando contra o outro no campo das ideias. Acho que foi ideia do Edu. Eu acho a cena de transformação em Super Saiyajin bem paia. Tipo, o cabelo dele brilha e pá, transformou. Sem grito, raio ou explosões. Falou, galera. Caraca, isso, cara, mano, o que ele tá falando? É, velho, como assim? Foi quase um episódio inteiro a transformação. Sem grito? Porra, o Goku... Goku dá um mó berro, tem o ki dele explode um pedaçaço. Ele quer causar, ele tá causando. O olho dele fica branco. Ele deve estar falando do Dragon Ball Super. Ele tá falando do Dragon Ball Super. Deve ter sido, porque as pedrinhas começam a flutuar. Porra! Assim, o Goku transforma até para no ar, assim, velho. Fica sinistro, parado. Bagulho, assim, tá louco. Tá falando do Super, deve ser o Super, o Flávio. Ele escreveu errado. Deve ser. É, que acelerou em 5 minutos a explosão de Namekusei, pô, só aquilo. Muito obrigado, então, senhor Sanderson, pelo seu e-mail. Só fica aí esse puxão de orelha aí, meu caro. Reassista a cena, porque eu acho que você tá enganado. Ele deve estar acostumado com, como ele falou, que é do Majin Buu, a do Super Saiyajin 3, que ele fica um episódio gritando. Realmente, ele fica... Ou então do Super Saiyajin 4, né? Que eles ficam tentando arrancar o rabo do Goku lá. Ai, nossa senhora. Não. Para. Não. O Edu falou disso. É coisa mais absurda, né? O cara dá uma puxada num cotoquinho que tem na bunda e cresce assim, 40 vértebras ali do nada. Tá que pariu. Ai, ai. Mas dando sequência aqui, nós temos um e-mail do Ti Ramos, né, que é o nosso querido lá, Thiago Ramos Melo, que ele diz o seguinte: tirinho de primeira pessoa aprovado pelo presidente, tá ok? Então vamos ver o que ele diz aqui no e-mail. Salve soldados cibernéticos armados até a alma em busca sedenta de alvos, sem fim nesse mundo apocalíptico em busca de paz, ou inferno dependendo do lado. Para mais um cast e falando desses jogos, desses jogos que incentivam mais pessoas a tirar o estresse e ficarem mais nervosos para encarar o jogo da vida que são os FPS. O meu primeiro contato com jogos de tiro primeira pessoa foi, claro, com o 007 GoldenEye, pro Nintendo 64. Era o jogo que ficava direto jogando no console em casa. E sem contar que chamava a galera para tirar um multiplayer com os personagens icônicos da franquia do agente inglês. Que prefiro mais o Sean Connery do que o Pierce Brosnan. Cara, eu acho que o Pierce Brosnan é um dos que a galera menos gosta, né? Tava vendo um ranking lá dos atores e tudo. O Brosnan é o que tem os menores índices lá de pontuação, de bilheteria, os negócios. É, continuando aqui, né? Sei que o tempo o maltratou e feio o jogo. Maltratou feio o jogo. Que nem no emulador salva ele. Mas é o jogo que tanto em casa e na locadora jogava bastante. Sem contar que no mesmo tempo no Nintendo 64, vendo os adversários, vulgo pessoas de PS1, e conheci outros jogos de tirinho, mas o que ficava mais olhando e admirando foi o Medal of Honor. A temática da Segunda Guerra, os cenários, a trilha sonora, a jogabilidade, ficava nervoso, pois tinha que parar para mirar e atirar nos adversários. E aquele dedo de um certo Steven Spielberg deixava meus olhos brilhando e querendo um console, mas que infelizmente fiquei do lado nintendista nessa geração. Durante a era dos lan houses, também conheci muito tiro e muita disputa. Com os servidores em LAN e jogando online, entrei num patamar que esquecia de entrar no MSN e ver a caixa de e-mail e largar sua paquera no chat do UOL para ficar jogando. Acho que era largar, né? Comecei com Counter-Strike, mas era muito ruim e ainda por cima conheci bem atrasado. E com isso tomando muito headshot e morte de faquinha dos adversários. Mas depois conheci as franquias Battlefield e Call of Duty. Que também com a temática da Segunda Guerra, me espelhando e vivendo altas aventuras. E vivendo o drama de que era um soldado no fogo cruzado. O COD joguei os dois primeiros, e do Battlefield, que apesar do carinho que tenho do 1942, o meu favorito era o Vietnã. E um dos motivos que deixaram ele em primeiro era a trilha sonora dele durante o download. Recomendo bastante escutar. Poderia meter mais bala nessa tralha de texto, mas se continuar, essa muralha vira pó e o filhote vai brisar com a madrugada. E isso pode dar errado. Cara, vai brisar com risco... armadura, não é com a madrugada. Armadura. É, não, mas esse risco não corre não, porque se ela virar pó, ela fica só no cantinho, porque é sintético demais aí pra mim. Uhum. Não dá não. Isso aí é só pro Aécio. Putz. Merda, cara. Adorei a conversa e sem contar o convidado Alisson Guedin, amigão do Serjão Berranteiro, o matador de onça, o montador de betaneira e dono da única lan house, papelaria e loja de conveniência da cidade dele. Sucesso nas missões e vida longa à bala perdida. Ops, aos jogos FPS. Bala perdida. Se o Guedin não assistir Alien, não convidem ele para os casts da casa. Prefiro mais o Cozinho, pois ele viu. Caramba, que alfinetada, rapaz. Caraca. O Thiago, como sempre, mitando nas referências, mandou aí aquela muralhinha. Tive que elevar um pouco o meu cosmo aqui. Mas... bacana aí, senhor Thiago. Muito obrigado pelo seu e-mail, pelos seus comentários. Agora que a gente chegou aqui ao fim, que eu tive que esgotar um pouco do meu cosmo aí com essa muralhinha, vamos àqueles velhos recadinhos de sempre, onde você não pode se esquecer que manda pra nós aquele e-mail lá pra gente, você aparecer aqui nessa leitura, ou faça como o nosso padrinho, o Albeck, que vai ser sempre comentado e citado aqui, além de ter acesso antecipado lá aos nossos casts. Então ele ouve com antecedência, conhece todos os nossos spoilers e acompanha aí muita coisa. Então faça como ele aí, muito obrigado aí, Albeck, pelo seu apadrinhamento. A gente aceita lá também o PicPay, caso você queira ajudar a gente por lá também. Você tem os mesmos benefícios do padrinho. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse cast até aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto do cast quanto da leitura de e-mails e comentários. E nos vemos então na próxima semana, no próximo cast. Valeu! Tchau! Tchau! Vai café aí! Off Topic. Ficou mudo? Quer aparecer não na voz do pessoal? Hein? Tá bom, vá-se embora, vá. Vá-se embora. Ah, ele vai. Meu programa de gravar. Vá-se tá dando... embora, senão você entra na chibata. Tá dando um tilt. Ah, ele não entende ainda não, 1 ano e 7 meses. Tem um amigo meu que ele é nordestino também, eu converso com ele, eu pouco de rir, cara. Eu falo pra esse bicho, eu não entendo esses dialetos seus não, cara. Ah, tem muita gíria muito escrota aqui. Tem muita véio. Coisa gírias... que eu olho e falo, cara, não tô entendendo. Fala aí de novo, o que que é? Aí eu explico, eu peço ele pra me explicar. Mas ele é de onde? Ele é de... Como é que fala? De Campina Grande, eu acho que é, cara. Campina Grande? Minha esposa é de Campina Grande. É, Campina Grande. Ele é de Paraíba, da Paraíba ele é. É, ela também. Campina Grande fica na Paraíba mesmo. Inclusive, um dos melhores, acho que o melhor forró em São João que tem é lá. Forró? Não sabe dançar forró não, velho? Minha praia é outra, meu negócio é metal. Mas metal se esfrega nas negras também, não? Depende. Se você quiser se esfregar na negra, só correr atrás. Ai, ai, ai. Ah, entendi. Mas eu gosto de metal também, pô. Só tô tirando onda com a tua cara. Eu tava conversando um negócio aqui no Facebook com esse amigo meu, né? Ele também tem canal no YouTube, né? Uhum. Aí a gente tava falando sobre os canais antigos aí que tem de moleque, que quer dar uma de retro game, entendeu? Uhum. Que viagem. Aí, eu acho aí, um sarro isso, cara. Que, os caras vêm me falar. O cara fez um vídeo aqui 10, cara. Entendeu? Mas, porra, o cara me falar que Sunset Riders é beaten up, puta que pariu, ah, bicho. Doeu no meu rim, velho. Doeu no meu rim, não tem? Não foi nem na barriga. Peraí. Puta merda. O que que houve, Dario? Eu acabei de entrar e já ouvi nego chamando Sunset Riders de beaten up. Como é que é o negócio? Foi. Não, é, olha só, irmão. Calma aí. Pera, só um pouquinho, Nils. Calma aí, Nils. Eduardo, esse aqui é o nosso colega Nilson, não sei se tu já conhece o Dovanista. Não tô lembrado. Prazer, Nilson. Prazer. Edu. Fala. Felipe Zu aqui, viu, cara? Vai acostumando com essa voz que vai lhe matar nas jogatinas. Ah, pode deixar, querido. Tá, pode continuar do Sunset Rider aí. É, tipo assim, o Eduardo. Tem uns caras aí que tem canal antigo de jogos antigos no YouTube. Eu também tenho, mas meu canal é pequeno. Só que o canal dos caras é grande. Aí os caras falam, mas os caras cospe bosta, não tem? Pô, o cara me falar que... Os caras me falar que Sunset Riders é beaten up, bicho. Bicho, eu fechei o vídeo na hora, não tem? Pior que o cara... Você vê, o cara postou o vídeo hoje, à tarde, já tem mais de 1000 visualizações. É aí, foda, né, cara? Aí os cara tá disseminando o negócio errado. Aí, e os caras falando assim, não, que vídeo foda, os molequinhos. Ah, não sei o que, não sei o que. Os caras não viveu a época e quer falar uma coisa que não viveu. E, bicho, eu fico puto demais com isso, cara. Tá eu tava falando isso com ele, não tem, Daniel? Sim. Falei, porra, bicho, como é que o cara me chama Sunset Rider se é um Hanegan, cara? Aham. Hanegan, cara. Puta que pariu, bicho. É igual os caras chegarem e falar bem assim, eu tava jogando Golden Axe, pô, me amarro nesse Hack Slash. Hack Slash é... Entendeu? Daqui a pouco vai chamar God of War de RPG, aí, mano. Aí eu falei assim, Hack Slash é minha pica, bicho. Sabe o que é Golden Axe? Golden Axe é briga de rua, cara. É beating up, pelo amor de Deus. Na moral, dá vontade de dar num cara desse mesmo, velho. Na moral. Ai, ai, ai. Aí o cara ainda quer discutir. Não que Hack Slash os personagens usem arma na mão e Golden Axe. Falei, pô, essa analogia sua aí tá... Totalmente. Essa analogia dos anos 2000 fica complicada. Ele tá bom, hein, champ. Daqui um dia você vai falar que Castlevania Sinfonia da Noite é RPG temático. Ah, não, pô, é MMO, pô. Não é? Eu achei que era jogo de esporte. Oi, tá vendo? Não é, cara, é tipo isso. É uma coisa que me deixa puta esse negócio desses moleques querer misturar estilo que não tem nada a ver com o outro. Neguinho que só jogou no emulador as coisas aí, fica conversando merda, velho. Eu não considero emulador, cara. Hoje em dia eu só tenho emulador, né? O meu Mega quebrou. Eu vou falar pra você. Mas, meu quando irmão... Quando eu era moleque, eu nunca pude ter meus vídeos. A maioria dos meus videogames, eu que comprei. O único videogame que meu pai me deu na época, em 93, foi um Nintendão 8-bits, entendeu? Aham. Que os caras chamam de Nintendinho, mas pra mim é Nintendão. Olha o tamanho daquilo. É, o tamanho do... É, foda mesmo. Inclusive o Neo Geo que eu tive foi do tamanho do mundo não também. Parecia um hoje, ponto. Hoje em dia, eu coleciono meus videogames que eu tinha na época, ó. Eu tenho... Feijão. Eu tenho meu Mega, eu tenho meu Super Nintendo, eu tenho Play 1, eu tenho Play 2, Play 3, entendeu? E tem meu PSP. E meu PC, além do meu PC, né? Só que meu PC é uma jaca. Ah, meu PC é bom, velho. Meu PC, acho que eu fiz há uns 3 anos atrás e ainda continua bom, jogando bem, rodando as coisas bem. Só que agora eu me fudi, velho. Eu comprei um PS3 e fudeu. É tudo pra ele agora. Gente. Opa, gente, pois não. Deu? Diga. Vamos acalmar os ânimos, porque vocês estão gastando pauta pra cacete. Entendeu? Eu vou matar vocês, seus filhos da mãe. Também te amo, pô. Cara, brincadeira, cacete. Tá, até agora a gente não gastou pauta, gastou, não. Gastou sim, cara. O cara fala qual. O troço que o cara tá falando aqui é maravilhoso. Se a gente botar essa porra no podcast, o pessoal vai adorar. Porque é bem isso mesmo. Mas a gente tá falando de um jogo aqui. Só, velho. A gente não importa, batendo não importa. Ei, mas, velho, mas brainstorm é isso. A gente surge com as ideias, debate elas levemente e guarda as fortes pra depois, velho. Beleza. Tá, Sunset Riders merece um bem explicadinho, um bem fodão, assim, falando bem direitinho e deixando bem claro que não é um beat'em up, né? Na verdade. Com certeza. Pô, na moral, o cara me chamar pé de beat'em up, se ele tiver pé de milho, ele leva um soco. Dá ali logo um Shoryuken, né? Shoryuken! Não, falando sério mesmo. Sai de pé de mim, bicho. Alguém me diga se o meu áudio tá muito alto, muito baixo, tá ok. Não, eu tô achando ótimo. Tô achando ótimo. Tá bom? Achando ótimo. Tá, Felipe, fala aí algumas palavras pra mim ver o teu áudio. É, pode ser lá. Perfeito, o teu tá no tom perfeito. Mantém o microfone nessa distância aí que tá perfeito. Tá limpo o teu som, cara. Beleza. Nilson. Oi. Fala aí. Lá. Tá assim, ó. Mas o tom da tua voz, o jeito que tu fala bem manso, assim, devagar. Eu quero saber se tu quer manter esse aí ou tu acha que não, tu tá falando assim porque não é a pauta, não é programa valendo? Cara, não sei, eu falei assim porque eu falo assim. Perfeito, então é só isso que eu queria saber, porque não tem como te mudar. Não, tu é mineiro, né, Edu? É, eu sou mineiro, cara, da gema. Não é por isso, é come quieto. Tranquilo. É bem quieto, cara. É, mais ou menos, mas tudo bem. Não, eu... Calma, gente, a gente não precisa expor isso aí, né, velho? Não, ninguém responde nada. Esperado, né? É zoeira, velho. Ninguém... Deixa o gaúcho fake aí. Tipo, na moral, eu tô duvidando de você só pelo fato de você ser gaúcho, velho. Tá duvidando de mim? Assim, da sua masculinidade, cara. Não. Só por fato de você ser gaúcho. Não, eu vou chamar minha esposa aqui e ela te confirma. Mas não tem essa, não. Ô, Tim, Não tem essa não, cara. Como nem, não tem, rapaz? Tem Mato Grosso. Tá tem louco, dois cara. Filhos, velho. E você acha que ele é homem? Eu tenho um filho, velho. Olha. Ele é homem. Toma na, toma na cara. Ele é homem de dia e lobisomem de noite. Ô, ô, Edu, não sabia que você tinha um filho. Você tem um filho quantos anos, cara? 12 anos. Porra, o meu mais velho tem 9. Então, cara, olha só. Mas eu sou mais velho que tu também, né, querido? Mas tu é 2 anos só, hein, cara? Então, e meu filhinho é 3. Começando a atividade mais jovem. É, eu também. Eu tenho um de 1 ano e 7 meses também. A atividade tá indo é o dinheiro pra fora de casa. Mas é uma atividade muito legal. Com certeza, Kelly. Tá. Seu pai é muito bom. Alguns desenhos, porque... Um momentinho. Vou botar no mute aqui, rapaz. Tá, mas aí, quando for assim, ô Felipe, tu não precisa dizer, só coloca no mute. Sim, sim, quando for gravar, eu vou... Mas já tá gravando. Ah, é, cara? Porra, velho, aí é... Não, daí tu pega, bota no mute e sai, não diz, então, vou botar no mute. Então me corta aí, velho, me corta aí, quando for editar. Vai lá, tá tranquilo. Ai, ai. Ó, oh, velho, eu acho que rolaria a gente contar, tipo assim, casos divertidos da infância, saca? Ó, oh, perfeito. Já que isso daqui não é valendo, né? A gente vai poder falar. Esses casos divertidos da infância, você quer dizer assim, sobre coisas de videogame ou coisas mesmo? Não, cara. Que a gente fazia zero mesmo. Videogame. Bolinha de gude, peão, subir na árvore, fazer meia, tudo faz. Ah, isso aí era foda, bicho. Caramba. Saca, velho? Coisas que hoje não existem mais, saca, velho? Ah, os molecados de hoje em dia não querem nem saber, os caras já nascem com... É só celular e tablet. Os caras já nascem com tablet em cima do colo. Nasceu 2 segundos saindo... Aliás, eu já vi foto de saindo... Meu Deus, saindo do troço ali, tirando foto da criança, cara. Saindo do casulo, né? Isso, véio? Barra, tá louca, que horror. Ah, tá doido, cara. Viu, Felipe, qual vai ser a pauta? Ouvi, acho legal, acho interessante. Perfeito, inclusive, então, implicância entre irmãos também deve ser muito bom. Aí vamos aproveitar que esse programa não faz parte da nossa linha, né, do nosso conhecimento de games, e vamos falar de qualquer coisa desse tipo, que daí não tem problema. Só assim, pelo que eu tô escutando da gente conversando, Nilson, pra ficar mais limpa a gravação, procura não interromper as pessoas que estão falando. Tá, ok. Hadouken pra ti, viu? Hadouken, tá com a barra. Tu espera tá a pessoa, espera um gancho, a pessoa deu uma pausinha, tu entra. Entendeu? Senão tu atropela, eu não consigo nem recuperar o que a pessoa tá falando, porque é o mesmo canal, eu não vou ter como salvar. Não, tranquilo. Beleza? Tá. Beleza. Então tá. Aí aquele efeito sonoro do Super Mario do Yoshi saindo do ovo, aquele... Gente, boa fala, noite. Face, WhatsApp aí, qualquer coisa. Ô, Deus, dá um jeito de, né, conseguir um WhatsApp aí assim que possível, velho. É, Wilson, te segui lá, viu, cara? Mas eu não tenho smartphone, não, pô. Sou pobre. Não, mas porra, velho, aqui na minha cidade, os catadores aqui de latinha tem smartphone, velho. O smartphone tá R$150 no camelô aqui em BH. É. Pô, mas só a passagem pra ele ir vai ficar muito caro, velho. Não, mas aí ele... Aí é só comprar e postar via correio, né, Zu? Não, é que eu quis dar uma de Praça Nossa mesmo. Desculpa. Ah, pode crer. Tá certo. Aí, então desculpa a inocência. Tá querendo explicar a piada do cara, porra. Coloca o canal aí na conversa, véio, pra gente dar uma olhada. Coloca o canal aí que a gente já... Então manda por mensagem lá no alvo, eu comecei a te seguir já. Não, bota aí agora e quem tiver um tempinho já dá uma olhada nos vídeos. Recomendo os desenhos top 5 lá, é muito bom, cara, muito bom. É a corrente que eu... Ah, merda esse teu top 5, cara, fiquei com ódio dele porque... Que é isso? Eu queria que fosse top 100, cara, porque tu começa a sentir aquela merda e não quer parar mais. Ô, Marcos, não é top 5, é tipo assim, os caras me chamaram pra participar de uma corrente dos 5 desenhos que marcaram a minha infância. Sim. Só que é difícil, por quê? Porque muitos desenhos que a gente marcaram... Eu botaria todos. Aí o que eu fiz? Os que mais me marcaram mesmo, eu botei e ainda botei algumas menções honrosas. Aí né? Sim, menções honrosas. E Dragon Ball aí, Dragon Ball? Não. Desenho, porque... não anime. Mas pra mim era desenho, só virou anime quando eu fiquei grande, velho. Só virou. Mas agora tu cresceu, tu sabe que era anime, cacete. Não, porque... mas sempre foi desenho pra mim. Como, né? Como é da minha infância, a gente tem que falar de desenho que passou na minha infância. É, pô, nessa Dragon época Ball, passava anime. Né? Thunderbolt. É, Dragon Ball é. Dragon Ball o quê? Quando eu já, pô, cara, já era adolescente, começou, já quando passou. Pô. Quando começou a tocar a nossa turma lá, ó, correu um suorzinho do meu olho, velho. Puta que pariu. Nossa, aquela Gary Longa. Oh, que desenho foda, cara. Tá, o desenho nem tanto, mas a musiquinha era show. O desenho era bom assim, Marcos. Não, o desenho era bom. Pô, vocês querem ficar explicando as piadas, cacete? Tem que rir, cacete. Eu ri, velho. O cavalo de fogo ele botou, é muito bom. Daí o. Nossa, o cavalo de fogo era lindíssimo. Os Cios Carinhosos, né? Gaúcho assiste. Tá aí o link aí do canal, botei. Mas o. Beleza. Mas, pô, Marcos, você falou que a primeira vez que você foi editar. Pra quem primeira editou vez, primeira. Sim. Primeira vez, pra quem editou pela primeira vez, rapaz, ficou bom até demais. Obrigado. Hackeou o programa. Ele hackeou o programa, velho. Não é? Eu falei pra esses. Nem. Isso aí o que é? Usou Game Shark. Igual ele falou comigo lá que eu usei Game Shark no Resident. Pior, né? A gente começou a conversa exatamente assim no Alvanista, né? Ele colocou umas imagens lá que ele tava jogando o Codec Verônica pra abrir a bazuca. Então ele conseguiu em 3 horas e alguns minutos. 3 e 15. Exatamente. E aí eu coloquei, porra, o teu Game Shark tá funcionando bem, hein? É foda. E aí a gente começou a conversar sobre Resident. É, porque eu sou acostumado a fazer speedrun, entende? De Resident. Sim. Desde quando eu era molequinho, cara. Ei, vamos parar de falar de game. É, vamos parar de falar de game aí, cacete. Olha só, eu só acho que a edição desse áudio de hoje tem que ter sonzinho do Super Mario. Tem que ter um sonzinho de Cavaleiros do Zodíaco, porque a gente comentou. Na hora que a gente te zoou, tem que ter um sonzinho lá de Cavaleiros. A música do molejo, que tem brincadeira de criança, que a gente falou muita coisa disso. Sim, também. Boa pedida. Com certeza, eu vou dar atenção a esses detalhes aí. Tem umas coisas legais aí. Cada vez que falar gaúcho, eu vou botar o Gaúcho da Fronteira. Ou então, bota lá aquela parte da música do Mamonas, pô. Gaúcho também pode. É, exatamente. Só tem que disfarçar. Então assim, gente, ó. Então, beleza, galera. É isso aí. Valeu. Boa noite. Abraço. Valeu, tudo é bom. Fiquem com Deus aí. Um abraço, velho. Falou. Tchau, Eduardo. Tchau, gente. Certo, boa noite. Até mais. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.